benefits that know you'll put the bar. Fala galera, bem-vindos ao Save Point Podcast número 24, onde a gente vai falar sobre os clássicos do Super Nintendo. Eu sou o João Vicente. Eu sou o Jonas e o Super Nintendo é mil vezes melhor que o Mega Drive. Eu sou o Leonardo Ocanha e eu discordo do Jonas. Eu sou o Raul e hoje eu não vou falar de Chrono Trigger. Eu sou o André e o Super Nintendo não tem Toe Jam and Earl. É isso aí, pessoal. Pegou então, pesado, vamos. Tá, mas não tem Mega Drive, não tem Super Metroid, tá? Não tem Zelda, tá? Faz favor. O cara já tá se alterando na introdução, né? Nossa, Jonas é uma pessoa descontrolada. Chega, vem tirar o Super Nintendo, tá louco? Vamos pro cast, porque senão a gente não vai resolver nunca essa briga. Vamos lá, galera. Bom, galera, a gente combinou de conversar hoje sobre o Super NES e eu queria saber como que vocês conheceram esse console. Apesar dele ser, talvez, o console mais famoso da história, um dos mais jogados, cada um conheceu de uma maneira diferente. Então, eu queria saber, em primeiro lugar, do Jonas, como que ele conheceu o Super Nintendo? Eu conheci o Super Nintendo depois de ter conhecido o Mega Drive. Eu achava que não tinha coisa melhor que o Mega Drive. Vamos dizer aí assim. Teve certeza? Não, aí o que acontece foi o seguinte, cara. Aí eu ganhei o Master System do meu pai. Aí já tava rolando. Ficou bom, hein? Maravilha, né? Aí já tava rolando. Começando a rolar o Super Nintendo e o Mega Drive meu primo tinha, tá ligado? Na hora que eu vi, o Super Nintendo disse: é muito melhor que o Mega Drive. Ah, não, cara, sério. Os jogos que eu vi no Super Nintendo, eu pirei na hora, cara. Que ano era? Tipo, oi? Tem noção que ano era isso, mais ou menos? Assim? 94. 94. Já mais no começo. Foi porque o que acontece é o seguinte, vou furando um pouco a pauta aqui, de dois jogos que eu vi assim, puta cara, eu não lembrava nem o nome dos jogos depois que passou o tempo, mas foi o Super Metroid que eu vi, que meu amigo morria muito, tá ligado? Ele não progredia no jogo, e aquele The Piece of Capers, cara, tem pouquíssima gente que conhece esse jogo. Qual que é? The Piece of Capers. The Peacekeepers. É, The Peacekeepers, tá. Ah, tá. É, obrigado, Raul. Obrigado, Raul. Barulhinho do Windows aí, hein? Barulhinho do Windows. Tá, então, esse jogo, cara, é meio estilo assim do Final Fight, tá ligado? Assim, mata, assim e tal. Enfim, e o que acontece? Pouca gente conhecia, cara, bem pouca gente. E eu fui descobrir esse jogo só depois, cara. O que acontece? Eu não consegui gravar o nome dos jogos naquela época. Aí veio o Final Fight, 1, 2 e 3. Joguei todos eles. Na época, tu não sabia falar inglês. Não sabia falar inglês. Até hoje, não sei, né? Tudo bem. Mas, enfim. Só depois que, que começou a rolar a questão dos runs e dos emuladores que eu fui descobrir esse jogo, cara. Vou ser bem sincero. Eu achei esse jogo faz uns 5 anos, cara. Uhum. Eu revi esse jogo. E naquela época... teve o... Pode falar, desculpa, Naquela época eu não tive o Super Nintendo, né? Tive depois. E esse jogo em específico, eu só fui pegar em ROM mesmo, cara. Eu nunca mais consegui achar cartucho dele, nada, em lugar nenhum, cara. Não... Depois, se a galera quiser olhar no YouTube, o jogo é muito animal, assim. Uhum. Eu tô vendo, cara. O que acontece? Bom, é legal mesmo? Sim, é bem legal. E naquela época, era um nível de dificuldade muito maior do que o Final Fight, tá ligado? Aí eu peguei a ROM justamente pra fechar esse jogo, cara. Isso que o Final Fight já é difícil, né? Eu já não acho tão difícil quanto esse jogo, cara. Esse jogo eu achava muito mais difícil, cara. Ele é muito travado, cara. Eu fechei o jogo inteiro na voadora, pra ter noção. É que esses beat'em up, eles eram tudo meio comedor de ficha, assim, né? Bem assim. E foi bem naquela época, né? 94 que saiu esse jogo, ele... Eu tive vendo a data dele, realmente, ele é de 94. Olha aí, o ano do Jurassic Park. Justamente. olha o gráfico do Jurassic Park aí. Cara, Aqueles Velociraptor eram um boneco de latex, cara. Não, eles iam parecer o boneco do Peacekeepers aqui. Foi assim que eu conheci, tá ligado? E depois de um tempo, eu vi o Castlevania daí. Aquele o 4, né? O Super Castlevania. Aham. Uhum. Que é travadão, né? Nossa, bem travadão. E meu amigo lentão, apanhava igual cachorro nesse jogo também, cara. Meu amigo era muito travado nesses jogos. No Super Metroid, nesse The Peacekeepers e no Castlevania, cara. E basicamente aí depois tu teve o Super NES, aí tu tinha em casa, jogava em casa e tal. É, justamente. Aí eu tive... Quando eu fui morar em Curitiba, eu consegui um SNES daí. E aí eu consegui o Super Metroid, o Zelda e o Mario Kart. Donkey Kong, fechei todos os Donkey Kong, tá ligado? Ô, louco. Mas o Zelda e o Super Metroid foi os que marcaram, né? Não adianta, né? Clássicos, absolutos. Clássico. Ô, Canha, teve Super Nintendo? Não tive Super Nintendo. Eu quis ter o Super Nintendo, mas eu também sempre fui esganado, né? Então eu queria ter todos os videogames e não dava. Mas eu tive o melhor videogame de todos da geração 16-bits, que foi Mega o Mega Drive, que era muito melhor que o Super Nintendo, né? High five pelos caras. Nossa senhora, cara. Era infinitamente superior ao Super Nintendo. Pelo único e simples motivo de que eu tinha ele. O cara larga uma bomba dessa e depois pensa assim, os comentários do podcast vão ser divertidos. Vão. Não, mas o... Cara, assim, ó, eu lembro o meu primeiro contato. Sabe aquela coisa assim, quando tu vê emblemático, tipo, a primeira vez que tu vê a parada? Eu fui numa locadora que tinha em Santana Livramento, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Que era, assim, um nome super criativo a locadora, era Game Mania. E lá na Game Mania. Game Mania devia ter, tipo, pelo menos uma em cada cidade do Brasil, assim, né? Era uma franquia, só que eles não sabiam, né? Era uma franquia do inconsciente coletivo da população brasileira. Nossa, meu Deus. Cara, eu sei que assim, a locadora ela tinha vários atrativos, principalmente a dona, a Cleide, que era uma mulher assim, ela parecia a Peggy daquele Married with Children, sabe? Assim, uma mulher com cabelo alto, usava umas colã com, sei lá, de zebra, umas coisas estampadas. Ela tinha uma bunda enorme, todo mundo gostava de ir naquela locadora. E eu sei que assim, ó, o cara ia lá alugar uns cartuchos de Mega Drive, uma parada assim, super de NES. E um dia cheguei lá, cara, e tinha tipo uns videogames assim, que eu olhei, pô, cinza com roxo, cara. E como eu morava na fronteira com o Uruguai, que tinha um mercado grande de camelô e de free shop, lá tu via tipo clones de NES, que eram videogames de formas esquisitas e todas as cores possíveis. Então a minha primeira reação ao ver um... clones de NES, né? Exatamente, e assim, a minha primeira reação é: cheguei lá de noite, tava fechado, só o filho da gostosa da dona Cleide tava lá jogando Top Gear 1. E eu vi ele jogando aquela parada e eu pensei: nossa, deve ser um daqueles videogames do Paraguai, tá ligado? Essa foi a minha reação com a parada, tipo, eu olhei de longe. Aí, eu tratei de no outro dia e jogar aquela parada lá. Tinha, sei lá, meu Deus, quanto que era. Mas era, sei lá, qualquer coisa que era, pagava R$2 a hora pra jogar videogame. E era assim, os outros lugares que o cara jogava videogame, assim, foda-se o som, tudo ligado direto e o som atrapalhando. Então... jogava assim, tipo, num lugar que tinha Mega Drive, um cara Streets of Rage, outro cara Super Hang-On, outro cara Thunderstorm, e todos os barulhos, um querendo ganhar do outro. Cara, cheguei lá na locadora, era, sem brincadeira, vocês vão rir do que eu vou falar, cara, era fone de ouvido na parada. Primeiro jogo que eu joguei era o jogo que era a sensação do momento na locadora, Street Fighter 2. Nossa, já saí. Peguei... Mas peraí, só uma coisa, tu não conhecia o arcade do Street Fighter 2? Não, obviamente não, era um piazão. Porque pra mim o arcade veio... Porque a minha lembrança do Street Fighter 2 é muito massa, assim, cara. Tipo, eu gosto muito porque eu descobri no arcade, sabe? E eu lembro ali na praia do Rincão, que é em Santa Catarina, cara, que a fila no arcade, tu entendeu? E pra mim o hype de quando o Street Fighter chegou no cartucho foi aquela revolução, sabe? Que quando eu jogava no arcade, pertencia ao mundo dos sonhos o pensamento de jogar aquilo em casa, entendeu? Então por isso que eu te perguntei se tu já conhecia o jogo. Não, e até assim, o porte do Super Nintendo, do Street Fighter 2, é muito impressionante pra quem conhece o arcade, eu vim a conhecer depois. E assim, ó, eu não lembro que boneco que eu peguei. Talvez eu tenha pego, sei lá, o Blanca, porque era brasileiro ou qualquer merda assim. E aí, assim, ó, a primeira partida que eu joguei de Street Fighter com fone de ouvido, qual que foi a primeira luta? cenário do Guile com a melhor música de todos os tempos. Tipo, é a música que combina com tudo. O cara tá com diarreia, aquela música combina. O cara tá indo pro trabalho, aquela música combina. Dia do casamento, aquela música combina. Tá vendo um pornô de anão, aquela música combina. Entende? Nossa. Então, cara, quem é que vai fazer edição no filme pornô de anão com a música do Guile no fundo? Quem? E, cara, a pergunta a pergunta é, quem não faria isso? Imagina, cara, um anãozinho loiro com cabelinho pra cima, mandando Alec Fu, Manek Fu. Cara, então assim, tinha as vozes gravadas que eram impressionantes, e a música, o áudio do Super Nintendo é um áudio muito superior ao do Mega Drive. Então assim, sou apaixonado pelo Mega Drive, tenho vários jogos marcantes lá, mas o Super Nintendo ele tinha mais memória RAM, o processador mais devagar, só porque a placa gráfica dele processava mais cores, mais pontos, mais tudo, e ele tinha o processador de som mil vezes melhor que o Mega Drive, tanto que versões... Pode falar. Versões? Não, versões eram um fiasco, e voz gravada eu joguei Pit Fighter no Mega Drive. Sim, é horrível. Então, o Pit Fighter, inclusive, é um outro jogo que eu tenho uma lembrança forte, porque uma vez, na época, meu pai viajou pra fora do país e eu pedi pra trazer algum cartucho, tipo, não lembro se eu escolhi o Pit Fighter ou se foi aleatório, mas eu lembro de ganhar o Pit Fighter, ele chegando de viagem, tipo, meses fora, meses mesmo. E trouxe aquele cartucho, sabe? E eu gostava. Mas o... Cara, então, assim, meu primeiro contato com o Super Nintendo basicamente foi o locador. E eu gastava todos os dinheirinhos que eu podia indo lá jogar as coisinhas. Geralmente, cara, piazão jogava o que a galera lá tava jogando. Perguntava ao Dona Cleide, o que o pessoal tá jogando? Ah, tô jogando esse aqui. Ela pegava e empurrava o cartucho, sei lá, como quem empurra um torrão de maconha pro cara. Assim, ó, tá aqui, ó, o bagulho. Passava na mesa, assim, sinistro. É. E, tipo, mas esse negócio do cara defender o seu console é legal porque, tipo, a gente teve Mega Drive, então, óbvio, a gente sabe, a gente vai dizer, ah, não, mas tem esse jogo aqui que é muito bom e tal. E o console, ele é realmente bom. Mas é óbvio que o Super Nintendo, tendo sido lançado depois, né, bem depois, ele tinha uma vantagem técnica e tal. E o caso do Mega Drive não é um caso não. De... Não, foi tanto tempo depois, não. Foi uns 2 anos. 2 anos? Tá maluco, rapaz. Acho que foi 89 pois. Mega Drive e 91 Super cara, Nintendo. Cara, o Mega Drive, ele saiu muito mais cedo. Então, essa diferença foi importante, fora o fato da velha história que o pessoal conhece dos 16 bits que não eram 16, né? Era 8 mais 8 ali, enfim. É, mas o que eu ia dizer, o caso do Mega Drive não é de um videogame bom... Peraí, calma. Explica isso aí eu não tô ligado, não. Tá, é que basicamente assim, o que tava escrito bem na frente... do Mega Drive, bem grande pra todo mundo ver. 16-bit, né? Tipo, aquela época da década de 90 que eles gostavam de usar termos difíceis também. O novo chip Mega Graphics. Porra nenhuma, tá ligado? Tipo, whatever. Então, assim, ele tinha 2 processadores de 8 pra fazer somar 16. Mas não era a mesma coisa que ter um processador novo com uma tecnologia nova de 16-bits, entendeu? Então é por isso que ele nunca ia conseguir fazer determinadas coisas que o Super Nintendo fazia, tá? Inclusive a parte de som e tal, né? Segundo a Wikipédia aqui, o Mega Drive é de 88 e o Super Final Nintendo... Final de 88 no Japão, né? É, e o Super Nintendo é de 1990 no Japão também. Então, 88 para 90, basicamente. É, aí tem uma diferença que varia de 1 ano a 2, tá? É, essa diferença de que seja 1 ano e meio, vamos botar aí uma média então, já dá uma vantagem muito grande, né, cara? Hoje em dia tu vê que o pessoal corre pra lançar o console no mesmo dia pra não perder tempo, concorrência e tal. É, foi 2 anos no Japão e nas outras partes do mundo, na Europa e Estados Unidos, só porque, interessantemente, no Brasil tem, em termos de lançamento oficial, Tectoy e Playtronic falecidas. A Tectoy existe ainda, tá fazendo merda, mas era melhor ter morrido também. Mas a dezembro de 90 no Brasil, ou seja, dois anos depois, e o Super Nintendo saiu 3 anos depois, então assim, final de 90 e final de 93. Então assim, o Mega Drive queimou a largada, largou na frente, né? E o problema da SEGA, na verdade, eu apaixonado pela SEGA, por exemplo, valorizando grandes clássicos desprestigiados como o Sega Saturno, que foi o melhor videogame 32-bits ever. Tipo, na real, o problema da SEGA é marketing. O problema da SEGA sempre foi marketing e também culhões, né? Porque aquela história, oh meu Deus, lançaram um videogame melhor que o nosso, vamos lançar outro. Eles não queriam nem saber, então é complicado. Mas enfim. Tá, ok. André, teve Super Nintendo, jogou na locadora ou o quê? É, então, na verdade eu não tive Super Nintendo, eu jogava Mega Drive. Aê, eu... mais um pro time. É, Mega Drive fez parte da minha infância, assim, joguei muito, mas eu jogava Super Nintendo na casa do Raul, normalmente. Lá. E depois, com o emulador, eu joguei pra caralho, na verdade. Joguei muito International Superstar Soccer. Campeonato Brasileiro! É, porra, joguei muito isso. O que a gente jogava na época que tu tinha Super Nintendo, Raul? Não é Bomberman, talvez? Não lembro também. Cara, eu alugava bastante coisa que eu lembro. Eu lembro de um jogo de plataforma do X-Men que eu aluguei pra caralho. É, Donkey Kong eu tinha... Eu acho que eu tinha... Donkey Kong eu joguei na tua casa. Assim. É, eu acho que eu tinha o Doom de Super Nintendo. Nossa, e mais uns que eu vou falar depois ali, né, cara? O Metal Warriors, com certeza tu vai lembrar. Nossa, Metal Warriors, o Metal Warriors, eu, na verdade, já tava na minha cabeça pra comentar, só que eu li ele na pauta que tu ia falar. Mas essa é da época do emulador, né? Que, tipo, aí na época que a gente jogava emulador, eu joguei mas Mega Man... Oi. Mas eu cheguei a alugar a fita dele também. Ah, eu não lembro. Talvez eu tenha jogado também, na real. Mas eu lembro que quando eu joguei mais com o emulador, eu joguei Mega Man X, joguei bastante, eu adorava aquele jogo. Bom demais. Joguei Metal Wars pra caralho com o Raul, Bomberman pra caralho também com o Raul. É, Bomberman até hoje, né? É, Bomberman até hoje, de vez em quando a gente a galera e joga em 3, 4, 5. Mas quem é aqui, né, amigo? Pois é, a gente tem que combinar de jogar uns Bomberman, hein? Bomberman dá pra jogar numa galera, é massa. Animal. Massa, é vou conseguir um pro meu Super NES aqui, nós vamos jogar no Super NES. Eu tenho fetiche de jogar o Bomberman do Saturno, porque eu pensei ele que ia dizer, tenho fetiche de jogar o Bomberman de Espartilho. Nossa, não, fetiche, cara, já fiz isso, é muito chato, cara, desagradável, desconfortável. Mas é jogar o Bomberman do Saturno, que é o único Bomberman que dá pra jogar em 10 pessoas. Nossa! Meu Deus, cara. Quem? Nossa, eu vou procurar uma imagem disso. Não tem 10 pessoas que tem controle do Saturno pra fazer isso. Não, quem não tem, mas Saturno? Aí um cidadão pode ter 10. Eu tenho Saturno, mas falta os controles aí. Falta os controles e os adaptadores, mas que dá. Na verdade, o problema é ter 10 amigos, né, cara? Nossa, meu Deus. Pô, né, controle cara, o cara compra, amigos é meio difícil. Agora a música triste. Não, eu sou privilegiado, eu tenho mais que 10 amigos, mas não é pra qualquer um. Eu falei que joguei muito emulador, Metal Wars, Bomberman com o Raul, e tipo, sozinho eu joguei todos os RPGs que eu consegui pela frente, Sincrono, eu descobri por essa época dos emuladores, assim. Mas eu era bem novo isso, quando joguei emulador, sei lá, quando, na época que eu passei o Chrono pro Raul, sei lá, a gente passou em 3, 4 disquete, não foi, Raul? Não foi uma coisa assim? Foi. Cara, eu lembro quando a gente, foi quando a gente descobriu os emuladores, na real, a primeira coisa que a gente emulou foi Chrono Trigger. É, exatamente. É porque, tipo, na época que ter internet era um negócio mais raro, assim, tinha um... Sei lá, acho que era um amigo do meu tio que consertava computador, ele tinha uma internet mais baludinha, e ele vivia baixando e fazendo, tipo, CD de ROM de emulador, assim, sabe? Nossa. Aí ele fazia, tipo, um CD inteiro com várias ROMs que ele pegava, eu nem sei direito como ele pegava, mas ele gravou uma lá pro meu tio, aí a gente fuçou lá e o Raul me falou, pô, tem Chrono Trigger nessa lista, hein? Chrono Trigger nessa lista, hein? Aí a gente viu que tinha e, enfim, foi o Raul que me... E aí foi foda, a vida melhorou. Vou te dizer que teu tio é meu brother e esse CD passou na minha mão também, rapaz. Foi aí que o cara começou a ver, então isso que são os jogos Super Nintendo, tinha cada coisa massa naquele CD. Sim, é verdade. Mas na real não era nem amigo do meu tio que tu conhece, né? Não era amigo do Aquiles, era amigo do Ulisses, era um outro cara bem loucão. Não, eu sei, mas que esse CD chegou na minha mão, chegou. E um de Mega Drive. É, esse CD deu uma volta boa mesmo. O CD de Mega Drive era bem melhor, mas o do Super Nintendo era bonzinho também. Eu lembro de aquele emulador de Mega Drive que era todo ensanguentado lá, lembra? Como é que era o nome daquela moto? Sim. O Gens. O Gens lá. Ah, tá. Bom, beleza. Aí, enfim, eu peguei esse CD de ROMs aí desse cara e... Joguei várias paradas, joguei muita coisa, nem lembro, na real eu ficava abrindo todos os jogos que tinha, tem muita coisa ruim do Super Nintendo também, puta que pariu. Tem, cara, tem muito lixo. Meu Deus, cara, pegar eu lembro, um desses. É, eu lembro que eu ficava com... eu ficava na casa de praia lá do Mauro, tá ligado? E a gente ficava, cara, a gente fuçou tipo todos os jogos, cara. Tinha um jogo de RPG muito ruim, assim, que não tinha nenhum sentido, de uns mágicos lá. Cara, tinha umas coisas muito, muito ruins. De uns mágicos que fazia mágica, assim. É, mas enfim, eu poderia dizer que o que eu mais joguei foi realmente Chrono Trigger, International Superstar Soccer e Bomberman. Assim. Beleza. Eu não falei ainda. Tá ok. Mas deixa eu falar que eu tenho uma história interessante, né? Eu conheci o Super Nintendo, na real, na casa do meu primo em Passo Fundo, né? Ele foi a primeira pessoa que eu via a ter um Super Nintendo. E ele tinha um Super Nintendo que tinha um controlezinho com os botões coloridos, cara. Que foi uma coisa que eu vi, eu acho que só na casa dele, depois eu... Então era o japonês original, será? Não, eu não sei. Assim? Era japonês. O americano ele tinha colocado XY de um tom roxinho mais claro e o A e B mais escuro. E o japonês era tipo as corzinhas do Xbox. Uhum. Esse aí foi o que eu tive, o roxinho e rosinha. Mas meu primo tinha aquele controle colorido que eu acho do caralho, cara. Eu queria ter um controle daquele. E junto com o videogame vem um jogo chamado Sonic Blast Man. Nossa, cara. Era o beat'em up. Na verdade, o Sonic Blast Man era um jogo de arcade que ele era tipo um pad que tu dava um soco e nossa, eu lembro desse jogo. Um soco bem forte, né? E o do Super Nintendo era uma adaptação desse mesmo personagem, só que pra um cenário beat'em up, assim, que tu ia andando pra frente. Era bem genérico, na real. Sim. Era bem genérico, tu ia andando pra frente, dando porrada, e às vezes tinha uma fazinha de bônus que lembrava aquela do arcade, de dar porrada no pad, só que tu tinha que, sei lá, girar o direcional, alguma coisa assim. Eu cheguei a conhecer esse beat'em up, cheguei a conhecer esse plataforma. A plataforma era até que bem feitinho, assim, só porque era um jogo genérico pra cacete. Sim, sim. Mas assim, não foi o Sonic Blast Man que me fez me encantar com o videogame, digamos assim, foi o Street Fighter 2. Aí, alguém vai falar do Street Fighter 2. Aí, ele tinha, eu não lembro se ele tinha ou se a gente alugava lá na casa dele, mas eu ficava horas jogando aquela merda, cara, horas. Aquela merda. Todo dia, sabe? Eu ia na casa dele todo dia jogar Street Fighter, basicamente. E daí depois eu tive um Super Nintendo, né, quando... não lembro se um ano depois ou uns anos depois. Caralho, eu acho que não teve essa porra. Eu e o André... Eu não tive, eu jogava no meu primo. Ah, tá. É que eu não tive também. Eu também jogava no primo. Sempre tem o primo. Jogava Super Nintendo? É. Oh, tinha diferença de port do Street Fighter 2 do Super Nintendo e do Mega Drive? Porque eu lembro que eu gostava mais do Mega Drive, não sei se era... Que menino ingênuo, cara. Claro que tinha diferença, um era legal e o outro era uma bosta, Tommy. Tá. E qual que era melhor? Era impressão minha ou... O do Super Nintendo era muito melhor. Do Mega Drive. Do Mega Drive, assim, ó, parecia feito pra, tipo, torturar as pessoas. Tipo assim, ó, tu quer jogar esse jogo? Então tá, assim, noite tu vai jogar essa bosta aqui pra sempre. Mas é óbvio que eu tinha só o do Mega Drive e eu achava uma maravilha, né? Eu também achava uma maravilha. Na real, o de Mega, ele tinha um problema pra quem tinha um controle de 3 botões do Mega só, que tu tinha que apertar Start pra trocar de soco pra chute, né? Nossa. Ah, depois tinha o controle de 6 botões, né? Mas aí resolveu o problema. Bem depois, né? Não, mas é que assim, o controle de 6 botões resolveu um problema, eu diria até que assim, o controle de 6 botões do Mega Drive, ele é muito mais adequado pra jogar Street Fighter que o controle de Super Nintendo. Só porque o gráfico é pior, numa resolução pior, o áudio é nitidamente pior. Então, tipo assim, era a versão inferior. Mas voltando ao assunto... Eu adorava. Depois eu também, eu fumava crack e adorava, cara, e daí? Por isso que tu é magro assim, Leonardo. Cara, é por isso, cara. Mas enfim, terminando a história. Depois eu cheguei a ter o Super Nintendo e daí acho que foi o videogame que eu tive e joguei por mais tempo. Principalmente ali Super Mario World, que é um puta jogo que vinha com videogame já. Chrono Trigger eu fechei no emulador, mas eu cheguei a jogar no Super Nintendo. Vários jogos que eu alugava, assim. Tinha um jogo do X-Men que eu achava do caralho, aluguei um monte de vezes. Sim, sim. Mas qual do Super Nintendo ou do Mega Drive daí? The Atom, será? Children of Atom é 32 bits. Ah, tá. Achei que era esse. Era um de andar pra frente e bater. Deixa eu ver se eu acho aqui. O tá, do Super Nintendo que eu achava melhor dos X-Men era aquele do Wolverine, cara. Que era o Wolverine Adamantium Rage. Aquele era muito melhor que os outros. Os do Mega Drive e os outros dos X-Men eram só medianos antes. Era assim, Mutant Apocalypse. Ah, nome. Sim. Tá, ah, mas isso é legal. Joguei muito também. Uma coisa que eu penso sobre a questão de jogo que vem com o videogame, né? Que é interessante o caso do Super Nintendo, que, porra, como o Raul falou, vinha com um puta jogaço que era o Super Mario Road, né? Clássico absoluto e tal. E é interessante tu, tu e o teu irmão Zé, em vez de falar World, falam Road. Cara, Eu sempre fiquei discutindo com ele sobre como é a pronúncia da palavra W-O-R-L-D. Super Mario Road. Oh, é, boa. Por aí, tipo, por aí só que não. Tá, beleza. É. O Super Mario Road é um jogo que vinha com videogame, tipo, caralho, era o jogo que vendia o videogame, né, inicialmente, até sair outros milhares de jogos, centenas de jogos bons que teve no Super NES. Ele vendia o videogame bem pra caramba, cara. Tu olhava aquilo ali e dizia, eu quero jogar esta porra desse jogo na minha casa, sabe? E tu vê que depois, cara, sucesso equivalente com um jogo de lançamento da Nintendo, sucesso de números e venda, teve com o Wii Sports. Mario 64. Mas foi muito forte. Mas não vinha com videogame, ou vinha? Vinha. Era um jogo muito forte. Ah, sim. Tá, então Mario 64, perdão. E o Wii Sports, cara. O Wii Sports é o jogo que, assim, poucas vezes uma empresa casou tão bem o jogo que vinha com o videogame, com a mecânica do videogame, que no Wii era todo o atrativo, era o controle, né? E aquele jogo, qualquer um olhava e dizia, eu quero ter isso na minha casa, eu quero jogar tênis com esse controle, eu quero jogar boliche, eu quero jogar não sei o quê. E agora, cara, e é o exemplo do erro do Wii U, tá aí, sabe? Tipo, eles inventaram aquele gamepad que ele é legal, se bem usado, ele é um equipamento muito interessante, mas a versão básica do videogame não vem com nenhum jogo, e a versão deluxe, que é mais cara, vem com o Nintendo Land, que eu até tenho no Nintendo Wii, no Wii U, é divertido, mas o que ele faz de especial com o gamepad que fala, porra, tu precisa desse jogo? Sabe, nada, nada que se assemelhe ao Wii Sports, muito longe de Mario 64 e Super Mario Road, sabe? Então, tipo, esse é um erro, né, cara? Eles fizeram, inventaram um gimmick, como o Leonardo falou no outro cast, e nem souberam utilizar, eles não sabem utilizar o próprio equipamento de maneira interessante, sabe? O jogo de lançamento não faz nada. Não, mas vou te dizer que o cara for falar dos erros do Wii U, o cara faz um cast só disso em duas partes ainda. É foda, apesar dos jogos bons, enfim. É, eu lembro de entrar na livraria Oswaldo Souza. Nossa, que era... É, vocês lembram onde é que era, né? Sim. E de estar lá. E de estar lá a TV ligada com a introduçãozinha do Super Mario World, assim. E eu ficar encantado com aquilo lá, sabe? Dizer, nossa, cara, que coisa legal, sabe? Sim, sim. É, ele é um jogo que é bonito até hoje. Ele é bonito até hoje. Ele tem design de jogo, de fase absurdo. Cara, esses tempos, quando a franquia fez 25 anos, que saiu um monte de coisa especial do Mario, a própria Nintendo fez um vídeo com vários truques do jogo. Tipo, um lugar que tu conseguia 99 vidas, assim, que tu ficava batendo, jogava um casco, ele ficava batendo, tu ficava pulando em cima e ficava pegando um monte de vida. Cara, a jogabilidade dele e a mecânica do jogo vai tão longe, sabe? O cara olha, é um jogo que tu pode correr e pular, só. Mas só com isso eles fizeram tanta coisa, cara. Que até hoje os caras estão descobrindo coisa pra fazer no jogo. Sabe? Impressionante. Uhum. Se fosse pra dar 10 pra um jogo na história, é esse, cara. É um jogo tão bem feito, sério, cara. Que todas as tias do cara jogaram. É, se fosse pra dar 10 pra um jogo. Tu mostra pra qualquer namorada que nunca jogou videogame e ela vai se encantar instantaneamente. O jogo é a própria questão assim, ó, graficamente ele é bonito, cara. Sério, a música e o áudio desse jogo é uma das coisas mais perfeitas que teve na geração 16 bits inteira. E foi tipo o primeiro de Super Nintendo. Então ele é muito foda. Já é de som foda. Tu pensar assim, ó, primeiro jogo, sabe? O jogo que os caras fizeram pra lançar. Sim. E depois disso, cara, nossa, humilharam, sabe? Cagaram a pau. Mas é tudo, cara, assim, ó. Design, tipografia, tudo, cara. É muito foda. Então tá. Então, só acho que só faltou eu falar como conheci o console, né? Uhum. Ah, peraí, desculpa. Qual jogo que tu tava falando antes? A gente tava falando do 8 Man do Neo Geo. Aham, uhum, do pornô de Adam. Não, qual jogo, cara? Que eu me levantei pra pegar uma coisa, daí eu só ouvi falando, nossa, esse jogo dá pra mostrar pra tua mãe, pra tua namorada, todo mundo vai se encantar. É o jogo mais foda do mundo, daí eu, pô, que jogo é? É de Super Nintendo, que jogo tu acha que é, seu animal? Zelda? Não, seu asno, é Super Mario World, cara. Ah, tá. Ah, é foda. O jogo é foda. Bom, enfim, eu conheci o Super Nintendo basicamente na época que vi na locadora também. Principalmente eu já tinha o Mega Drive, então como eu já contei no cast, eu acabava tendo uma certa resistência. Na verdade, o que acontece? Eu não dei bola, eu não tinha noção, né, de, pô, vou olhar os jogos aqui, vou me interessar, digamos assim, de uma certa maneira. Naquele tempo tu não podia ter todos os videogames, que nem hoje. Mais ou menos. E outra coisa é que o meu primo tinha e eu jogava muito na casa dele também. Então, e realmente, cara, quando eu jogava lá não tinha como dizer, ah, nem é legal, sabe? Tipo, é foda, era muito massa. E ia pra lá e sempre queria jogar e tal. Mas eu tava, a verdade é que eu tava muito satisfeito com o meu Mega Drive, então não... Eu não lembro de ter esse pensamento de eu quero ter esse videogame também, sabe? Eu achava os jogos legais, mas tanto que eu fui descobrir Final Fantasy, Zelda, tudo, cara, de alguns anos pra cá, sabe? Tipo, eu tenho que jogar isso aqui porque é um jogo clássico, é uma obra de arte dos videogames e eu tenho que jogar. Eu demorei muito, assim, pra redescobrir essas franquias. Mas basicamente foi na época aí das locadoras e tal, e joguei bastante em locadora. Locadora eu ia seguido e acabava jogando muito Super NES. E a minha lembrança talvez mais forte dele, cara, foi na época do Street Fighter, velho. Que depois de ter visto no arcade, ter jogado no arcade, eu tinha um vizinho de praia que eu não conhecia, ele era um vizinho. E o cara tinha uma casa envidraçada, assim, e ele tinha um Super Nintendo e ficava jogando Street Fighter. E eu ficava olhando... Ficava jogando Street Fighter pelado. Não, mas eu ficava olhando da janela e, cara, eu ficava me mordendo, assim, tipo... Não era o videogame, tu entendeu? Era o fato de ter Street Fighter. E quando saiu, mas tu vê como esse jogo marcou todo mundo, cara. Ele era muito bom. Jogar Street Fighter no fliperama foi a experiência máxima, assim, foda. Tipo, a galera fazer fila antes do fliperama abrir de manhã. O nego não tomava nem café da manhã, cara. Ia direto pro arcade, sabe? Era muito foda. Então, essa é a minha lembrança do Super Nintendo aí, mais... forte, vai continuar falando agora dos jogos que a gente considera clássicos do Super Nintendo. E a exemplo do nosso cast de Mega Drive, de clássicos do Mega Drive, não necessariamente serão os jogos mais conhecidos. Até é legal a gente fugir um pouquinho do clichê, até porque Super Mario, Metroid, etc., todo mundo conhece. Não é proibido falar um jogo clássico desse, cada um vai falar o jogo que achar mais importante, que tenho vontade de falar, mas a gente também gosta de falar jogos. Eu vou tentar não falar de Chrono Trigger. Só vai tentar. Só vou tentar. Vou falhar miseravelmente, mas vou fazer o possível. Então pode começar, Raul. Pode falar algum jogo aí que tu considera clássico do Super NES. Beleza, Tipo, esse jogo, cara, eu acho ele muito foda, assim. Foi um dos jogos que eu mais me diverti jogando multiplayer, principalmente com o André ali, que a gente já citou no começo, que é o Metal Warriors, né? Ele era um jogo de plataforma, assim, que tu controlava um robô gigante, um mecha. E ele era bem em ação, assim, tinha uma jogabilidade bem legal, que o robô tinha vários golpes diferentes, né? Cada botão fazia uma parada. E ele tinha um modo single player, mas tipo, foda-se o modo single player. O legal era jogar em dois e era um em cada robô e um cenário gigante e os dois um correndo atrás do outro se matando, sabe? E a jogabilidade, era muito legal, né? Da LucasArts e tal. E uma das coisas muito divertidas desse jogo também é porque tu podia trocar de robô no meio das fases, né? E publicar. E daí a hora que tu apertava o botão, tu saía do Mecha e tu percebia que o Mecha na verdade era gigante, porque o ser humano era, tipo, sei lá, 20 vezes menor do que o Mecha. Aí sempre rolava aquela tensão fodida de alguém te perseguir com o Mecha tentando te matar na versão humana, era muito, tipo, engraçado. Uhum, e nas fases geralmente tinha vários robôs espalhados pela fase que tu podia pegar, né? Podia sair do robô que tu tava e pegar outro. É. E uma parada interessante é que cada vez que terminava uma partida, tu não podia escolher o teu robô de novo, sabe? Ele te botava numa fase aleatória com um robô aleatório, sabe? Então tu era meio que obrigado a aprender a jogar um pouquinho com cada um, sabe? Quase um roguelike, hein? Nossa, meu Deus, olha o vício. Olha o vício batendo a porta. Ele tinha umas paradas que tinha um robô que era melhor contra outro robô específico, sabe? Então, tinha o clássico Prometheus, que era um tanque de guerra, mas ele era lerdo pra caralho. Aí pegava aquele disquinho voador lá e dava o especial dele pra baixo e fudia com o Prometheus. E uma coisa, que falou da LucasArts, mas ele era publicado pela Konami. Então, cara, é uma concatenação. Sabe que eu acho uma pena, assim, que... Porra, lembrei que assim... um jogo que eu preciso citar, desculpa, tipo, uma catarse aqui. Eu preciso... Já anota aí. Tá, beleza. Mas o Super Nintendo, ele teve vários jogos... vários clássicos que digamos que sobreviveram à geração dele, né, e vieram para as gerações mais novas, aí tanto os clássicos da Nintendo, né, o Mario, o Zelda, o Metroid, até os Final Fantasy, os Mega Man, só que o Metal Warriors, infelizmente, ele morreu por lá, né, cara, eu acho que ele não teve continuação. Porra, esse é uma pena, né? É realmente uma pena, porque é um jogo que naquela época já era muito bem feito e, tipo, pô, sendo feito hoje em dia, dá pra fazer um puta jogo, né? É o Titanfall que vai sair agora. É o Titanfall, mas demorou pra sair alguma coisa no mesmo estilo. Eu digo mais, esse jogo aí foi um jogo que eu joguei também. Eu aproveitei bastante o multiplayer dele ali e tal, né? As classes de robôs eram, cara, era uma classe mais insana que a outra. E tipo, eu não cheguei nem perto de fechar esse jogo, cara. Que era muito. Era um nível muito grande, cara. Vocês estão falando que não teve nada parecido? Pô, ninguém jogou Bangaiô? Não. O Eugênio não tá aqui pra defender, né? Mas o Bangaiô... O Eugênio, eu já ouvi essa frase várias vezes. O Eugênio tá só nos nossos corações, né? Mas na real, assim, o Bangaiô saiu pra Dreamcast e depois teve pra DS. É um jogo que tu vai andando com um robozinho só porque ele tem uma pira arcade meio maluca, assim, que tu tem que matar as coisas rápido porque tu morre em 5 segundos, tu não agir rápido e os bichos largam fruta no final. Então é o melhor que tem em termos de continuação, assim. Mas é da SEGA? Não, é da Treasure, a mesma que faz os melhores shmups e alguns jogos muito foda, inclusive no Saturno, que é o melhor videogame de todos. Ah, tá. Tá bom, então. Dá um desconto. Esse Titanfall que tu citou, ele vai ser primeira pessoa, aparentemente, né? É, primeira pessoa. Mas ele parece bem divertido. Realmente tem uma desproporção assim, de tamanho bem grande também entre o personagem e o Titan, assim, tá ligado? Ficou bem da hora. Não, o jogo vai ser legal, é só porque o estilo é completamente diferente. Né? Ah, cara, não, o estilo é tipo... me corrija se estiver errado, mas vai ser tipo Call of Duty e Battlefield, assim, entendeu? É o Arena, um matando o outro, enfim, é isso, cara. Tu tem 2 minutos... Acho que é 2 minutos que demora pro Titan pra te liberar o teu Titan. É. Conforme tu vai matando e fazendo pontos, tu vai diminuindo segundos, entendeu? Pra te pegar o Titan primeiro, entendeu? Mas fora isso, cara, é só isso. É arena e tiro pra todo quanto é lado. entendeu? É, mas o pessoal tá elogiando bastante, assim, é... Acho que é meio divertido e tal, e tipo, é legal explorar o aspecto vertical do jogo, né? Que pode subir, tem jetpack e tal, e não é só na horizontal, né? Mas eu tô entrando numa vibe que os jogos, pra mim, tem que ter começo, meio e fim, cara. Ah, isso aí. Tá ligado? Não dá mais, cara. É. Falou o jogador de Dota. Falou. Jogou na cara, né? Ah, tu tava jogando cara, Dota. Ô, Canha, em vez de falar de Dota, tu podia falar um jogo legal do Super Nintendo, que tu considera um clássico. Falando. Cara, posso falar primeiro? Pode. Eu tô perguntando pro Leonardo. Leonardo, posso falar primeiro? Olha, vai lá, fala, já me interrompeu, assim, toca o barco agora. Bah. Eu tava pedindo antes, cara. Pô, okay. Vai, manda lá. É, não, mas antes de falar, tem California Games pro Super Nintendo? Claro que não. Eu acho porra, que tem. Cara, Mega Drive é bem melhor, hein? Vai se fuder. Ah, nunca é o. Fumou. Porra, California Games é um puta jogo, tá? Ah, louco. Era um puta jogo, cara. Então tem sua época, cara. Na hora que veio Super Nintendo, não tem mais California Games. Pra que California Games, cara? Olha que tem. Nossa, cara, não fala mal de California Games, cara. Tá louco. Eu curto pra caramba também, tá ligado? Tá, mas o jogo que eu ia falar realmente é o Tetris Attack. Caralho, como eu joguei. Nossa, cara. Caralho, cara. Como eu pude esquecer de falar disso antes, tá ligado? Porque, cara, eu joguei muito. Eu e o Raul, a gente já teve batalhas épicas dessa merda, porque... Batalhas épicas? Caralho, cara. Você é porque tinha... vocês numa arena espacial e todas as raças... Não, batalhas épicas, tipo, deu e o André jogando no emulador e travar o emulador, sabe? Nossa. É, travar, porque tipo, a gente... Porque tu fazia aqueles combos, aqueles chain, e daí tu aumentava cada vez mais a pedra que tu ia jogar na tela do outro, meu. Sim. Aí tipo, a gente simplesmente fazia umas pedras tão grandes que ocupava a tela toda e ficava tudo travado. Tipo, nossa, era bem insano mesmo. Oi. André, na minha casa tinha dois computadores. Pra ter uma ideia, assim, no meu primeiro namoro lá, que foi até 2005, cara, jogava assim, dois computadores. A gente ficava rodizando o computador. Eu, meus dois irmãos e a minha namorada jogando 1x1. E trocava. Tipo, direto. A gente, tipo, jogava aquilo o dia inteiro. Deitava na cama, ficava vendo aqueles quadradinhos toda vez. Eu também, cara. Várias vezes eu dormi. Deve ser assim que o cara se sente quando usa drogas, cara. Fecha o olho e fica vendo um monte de quadradinho colorido. É o que eu caralho, sei. Caralho, cara. Eu joguei com mal essa merda também, cara. Tipo, fiquei lá na casa da lagoa dele, sei lá, no carnaval, a gente não fazia bosta nenhuma. E ficou jogando essa merda ao ponto da gente, sabe, tá sangrando os olhos. Tá melhor que o carnaval do jogo. O carnaval do Jonas foi feio, hein? Cara, o que tu tá com preconceito aí, ô? Falando de lepo-lepo? É, nossa. É verdade, é o que merece. Tinha que fazer a versão lepra-lepra dessa música. Meu Deus, cara. Fechou. Bom, mas Tetris Attack é um puta jogo até hoje, totalmente jogável, tá? Ainda tá, André, tá bem redondinho, eu joguei muito. Tu chegou a jogar isso aí até o ponto de sonhar com a parada? Cara, no sonho o cara faz todos os combos infinitos do mundo, cara. No sonho todos os combos fecham, é que nem jogar bola no sonho, o cara sempre faz gol. O pior que esse jogo, cara, o Tetris Attack, tipo, chega um ponto que tu, que sei lá, eu me achava muito foda jogando às vezes, porque eu conseguia pensar muito adiantadamente, sabe, pra montar as chains ali, fazer 8 vezes, 9 vezes, até mais, sabe. Sim. Nossa, era realmente um saco jogar contra ti. Esse jogo, inclusive, ele teve uma continuação, vocês chegaram a conhecer, uma continuação do Nintendo 64, que era o Pokémon Tetris Attack, porque esse era o Yoshi. Opa. Tetris Attack do Super Nintendo. Isso, esse era o Pokémon, do Yoshi, né? Tinha os Yoshi na capa. Pokémon? Sabe que o do Pokémon, cara. Não, mas combina completamente com o Pokémon também. Sim, sabe que eu queria muito ter jogado essa versão do Pokémon emulado, porque ele tinha um modo que... Ele era 3D. A tela dava a volta toda, sabe? Isso, ele fazia tipo um cilindro e aí os quadradinhos bem da direita encostavam nos quadradinhos da esquerda. Isso, cara, eu vi uns vídeos dessa merda e achei genial, cara. Só que eu nunca consegui emular, sempre dava bug nos emuladores que eu tentava. Cara, vou te dizer assim, que a minha cunhada e o meu irmão, eles tipo assim, são aquele clássico tipo de gamer arrependido, que tu fala assim, ah, game, não, porque eu tô estudando muito, porque eu tô trabalhando muito, porque jogo, e é aqueles caras assim, que se tu pega e bota um jogo viciante na frente deles, eles tipo ficam completamente estriquinados, ureta com a parada, cara, esse jogo é o jogo tipo da perdição pra eles. Aí depois tipo... fala que, ah, não, que videogame não dá, se eu pego na mão eu fico viciado, aí, tipo, então tu é burro, não, eles tá falam ligado, pior do que isso. Não, eles falam pior do que isso, porque aí eles estariam trazendo a culpa pra si. Eles falam, não, videogame é coisa de quem não tem mais o que fazer, de que perde tempo e não, coisa assim. Deixa eu acertar uma também, cara. Ontem fui no churrasco de uma família ali e tal, né, na casa da minha avó, e aí, no papo da mesa, eu sempre sou viciado nos games, tá ligado? Eu sempre sou mal visto na família porque eu jogo demais, eu jogo várias horas seguidas. Aí, na hora de se casar, né, Jonas? Não, aí uma determinada pessoa vem e fala, ah, vocês passaram de tal fase do Candy Crush? Fui eu mesmo que falei, tá ligado? Eu não jogo Candy Crush, só soltei. Cara, todo mundo da minha família na mesa começou a falar de Candy Crush, cara. E depois eu que sou viciado ainda, né? Bom, eu quero falar um clássico, então. E eu quero começar com um clássico bem conhecido, que é o Zelda A Link to the Past. E eu queria saber quem que jogou aí. Jogou, fechou, jogou um pouco. O Jonas é viciado. Não, eu sou viciado, nem conta. Eu joguei e não fechei. Eu joguei e não fechei. Eu joguei o Zelda do NES, só do Super Nintendo, não joguei ainda. Tá. E, cara, como é que vocês conseguiram começar o jogo e não terminar? Tipo, ele é muito bom, sabe? Não dá pra começar e não terminar. Eu realmente não lembro por que eu não terminei, mas provavelmente foi por começar a jogar outra coisa que me prendeu, assim. É, aquela velha história de jogar em emulador e tal, como vocês mesmos falaram, né? O cara pegava 500 jogos e ia testando tudo. E um jogo desse passava batido entre aspas, assim, né? Até o cara percebe a qualidade, que foi o que aconteceu comigo no Chrono Trigger, sabe? Tipo, eu joguei aquilo e não joguei até o fim, mas eu falei, caralho, isso é um jogão. Mas o Zelda eu conheci por emulador e depois, com o meu hábito de colecionar jogos antigos agora, acabei comprando o cartucho original e tal, e joguei ele original. E, cara, puta, tem tanto a dizer do jogo, né? Fora o que todo mundo já sabe, assim, e tal. É... Enfim, né? Fora tudo que o pessoal já conhece, uma das coisas que eu achei mais interessante foi uma matéria recente que eu li sobre a produção do jogo. E, assim, cara, o nível de detalhe que os caras foram buscar pra produzir esse jogo, sabe? A preocupação deles com, tipo, qual o som que a espada dele vai fazer quando bater nesse outro lugar, entendeu? Tipo, essas coisas assim é que fazem a diferença, né, cara? Então, porque a cor do inimigo não sei o quê, porque a música nesse cenário tem que representar tal coisa. Então, esse nível de detalhamento é que acaba transformando o jogo num clássico, né, cara? Não é só o fato de ser Zelda, não é só o fato de ser, porque tem dungeon, porque tem não sei o quê. É a construção da dungeon, então... Assim, a maneira como eles pensaram em detalhes do tipo, pô, o jogador ele tem que ver essa sala e ele tem que entender que ele tem que procurar tal item e por aí vai, então... Cara, eu vou te dizer que eu achei esse Zelda eu joguei demais, tá ligado? Joguei muito mesmo. E aí eu fui jogar o Majora's Mask e não curti, o Ocarina também não vai, não me desce, cara. Não, Ocarina é animal, por favor. Sim, é animal, não vou xingar, não vou xingar. Isso é certo, eu não vou xingar, mas tipo, é um jogo que não me convenceu, entendeu? Que não me comprou como o Link to the Past, cara. São umas quests, cara, uns puzzles, uns quebra-cabeças assim tão fechado, tá ligado? É difícil, mas ao mesmo tempo tu consegue calcular, tá ligado? É uma coisa bem fluida. E coisa que eu senti que em outros jogos do Zelda, eu já achei que não é tão fluido assim, entendeu? É, o que eu acho em relação ao Ocarina é que ele... O Ocarina tem puzzles, cara, que pelo menos, posso estar errado, mas me parecem não é tão, tão bem feito. Mas às vezes é uma dificuldade que mais irrita do que estimula. É, então, acho que é isso mesmo, cara. Tipo, acho que não... Nossa, é muito bom, cara. Tá ligado? É muito bom de jogar até hoje. Se tu for jogar com calma ali, principalmente a versão de 3DS, que ficou muito boa, tu vai gostar, sabe? Se tu der um pouquinho mais de tempo pra ele. Mas, cara, o Link to the Past é um jogo tão bem feito. Tão bem fechadinho. Ele só... O único porém dele é uma coisa que a gente comentou no nosso Cast 21, no Pocket... quando a gente falou do Link Between Worlds, que é o seguinte, o Link to the Past, ele, de certa forma, ele representa o começo de alguns problemas da série Zelda, que ele determinou alguns parâmetros, assim, que foram seguidos em todos os jogos da série e se tornaram o que hoje é considerado repetitivo e falta de inovação. Entende? Então, o fato de ter uma sequência para fazer as dungeons, o fato de ter muito tutorial, que ele não tinha muito, mas ele já indicava com o dedo, digamos assim, ó, tu tem que ir primeiro nessa dungeon, depois nessa. E, ou seja, esse medo de deixar o jogador sozinho, sabe? Que eles só estão resgatando agora no Link Between Worlds do 3DS, sabe? Então, é interessante como esse jogo ele é tão bom, mas ao mesmo tempo ele tem coisas que não são ruins nele, mas eles vieram a ser repetidas em quase todos os jogos da série, e para alguns fãs são problemas da série, sabe? São problemas do jogo Zelda. Mas é, pô, Link Between Worlds, quem não jogou, por favor, cara, joguem até fechar. Não, tanto como. Que eu tava falando pro João, eu tô fechando o Link Between Worlds ali e tal, e, cara, ele traz muita coisa, assim, do Link to the Past, né? É. Tanto tem três quests, assim, que é do fogo, do gelo e do deserto, assim, vamos dizer assim, né? E a do deserto, cara, é uma revisita ao Link to the Past, cara, assim, ó. Tu nota que, porra, tu passa como se tivesse passado o tempo e tu vai vendo o que mudou dentro daquele castelo, assim, sabe? Muito, esse jogo inteiro já é uma grande homenagem, né, cara? Sim, já. Já acertaram muito a mão em fazer um jogo que ele parecido, mas não é igual, não é uma simples cópia. A Quest do Deserto foi o ápice, eu acho, assim, ó. Eu ouvi a música, eu vi o castelo, assim, puta, cara. Cara, eles reformularam aqui, sabe? Passou um cara aqui e deu uma readequada nesse castelo aqui. Ficou animal. Ficou muito da hora o jogo, cara. Vale a pena fechar o Link do Tepest do Super Nintendo, cara. Tá, e me diz uma coisa. Por que o Link tem o cabelo rosa? Porque ele é um cara massa, cara. Porque ele é uma fada. É um cara revoltado, cara. Ele é revoltado porque as pessoas chamam ele de Zelda. É. Então ele decidiu se travestir fantasiado de Poison. Né, do Final Fight, com cabelo rosa. Não é isso? Pode ser. E pra expressar a revolta dele, ele corta toda a grama de Hyrule. E quebra os vasos. Esse, cara, Zelda, jogue. É, isso aí. Quem é o próximo? Raul. Raul falou Metal Warriors. Ah, eu não falei nada, deixa eu ver. Nossa, eu senti uma indignação, assim, tipo... Não, pô. Deixa eu não, falar. Passa a bola um pouquinho aí, ó. Seguinte, a recomendação era citar jogos menos famosos, mas de uma certa maneira aqui, o pessoal fugiu de alguns clássicos. Como eu não tive Super Nintendo, quem teve foi o meu primo, acabou que eu joguei vários jogos na casa dele, e alguns jogos marcaram mais, inclusive jogos que a gente teve a oportunidade de jogar em quantidade e fechar os jogos. Eu coloquei alguns aqui e eu vou começar falando do Star Fox. Porque o Star Fox, pra mim, foi uma coisa assim, explodiu a minha cabeça. E basicamente é um jogo, né, que eu imagino que todos conheçam, é um jogo de tiro de nave espacial feito com gráficos poligonais. Ele usava uma plaquinha extra no Super Nintendo pra fazer o gráfico, né? E cara, assim, esse jogo me marcou muito pelos personagens, pela música. A música me marcou muito forte. Era um jogo gostoso de jogar e bastante desafiador. Então, eu imagino que várias pessoas do pessoal aí tenham jogado. Por exemplo, sim, o Raul jogou e tinha a imagem dele, eu acho que do Google, é do Star Fox. Sim, na real, eu joguei Star Fox também no Super Nintendo e, porra, cara, aquilo... Assim, a gente nunca tinha visto gráfico 3D no console, assim, né, cara? E mesmo aqueles polígonos gigantes lá, era a coisa mais linda a gente vendo na tela. Sim, sim. Ah, mas... Sim. Pô, cara, por mais que sejam polígonos gigantes, vamos dizer assim, cara, que jogaço, cara. Eu curtia muito, cara. Tá, mas olha só uma coisa. Aquela época lá, cara. Eu tava jogando esses dias no emulador. Canha, já que é o jogo que tu escolheu, tu acha que ele é um gráfico que envelheceu bem? Tipo, tu pegar hoje, botar numa TV antiga e jogar, tu acha que fica legal ou o que tu acha? Cara, assim, ó, eu acho que ele é legal mesmo no contexto da sua época, mas, por exemplo, os gráficos 3D da geração 32-bits, quando elas começaram, eles tentaram fazer muito mais do que o Star Fox tentou. Eles tinham, às vezes, a pretensão de ser um jogo realista, com texturas aplicadas nos polígonos. Pra mim, o Star Fox, como ele é só polígonos, pra mim ele é uma obra de design. Ele parece um, sabe, design moderno, assim, tipo, sim, década de 20. E nesse aspecto, pra mim, ele não envelheceu, porque na verdade ele tá empurrando muito mais do que o Super Nintendo podia fazer. Então ele, pra mim, tem essa coisa bem minimalista, como não tem as texturas. Eu acho, por exemplo, assim, que ele envelheceu de uma certa maneira melhor que o Star Fox do 64, porque o Star Fox do 64 ele já era um gráfico com uma outra pretensão, e tu olha hoje, é um jogo bonito pra caralho também. Eu joguei esse no dia que chegou em Criciúma, eu aluguei, vinha com o Humble Pack, eles alugavam o Humble Pack junto na locadora aqui que eu alugava, e basicamente tipo, cara, assim, impressionante. Agora, pra mim, o 1 teve uma marca na minha cabeça. Eu lembro até hoje a musiquinha quando começa a primeira fase e aquele drama todo, tipo, do eles pedindo personagens ajuda, lá. Socorro ali, pedindo, né? Ajuda. Eles batalhas, muito cara, e a história, e a história é legal, cara. A história é legal. Sim. A história é legal e o desafio do jogo, a construção do jogo pelo game design, ela é muito forte. Então, pra mim, é um jogo com um design bem clássico, assim, bem atemporal. Ele acaba não acho que ele envelheceu mal, não. Acho que ele é um jogo belíssimo ainda hoje. É, eu perguntei exatamente por essa característica do gráfico, né, cara? Que às vezes, pra alguma pessoa que, enfim, que talvez não jogou na época, quem tá ouvindo vai pegar agora pra dar uma jogada no emulador e tal, vai dizer, pô, é aquela coisa meio intermediária, sabe? Ele não é nem tão perfeito quanto, né, um jogo mais recente, mesmo da era 32-bit, e ele pode parecer mais feio que muito jogo da era 16-bit, sabe, que um jogo que seja mais charmoso, digamos assim, né, aos olhos de quem tá jogando. Mas eu acho o gráfico dele muito legal ainda, sabe, por isso que eu falei, tava jogando no emulador e pensando exatamente no impacto, assim, e tentando imaginar no contexto da época, sabe, muito legal, assim. Sim. Mas sabe que, eu não lembro se é Star Fox, mas tem alguns jogos assim que tu vai rodar no emulador e eles rodam bem diferentes do que eles eram no Super Nintendo, Star, né? Star Fox é problemático. Star mas Fox é por causa daquele chip, né? Aquele chip, por causa do chip Super FX. Super FX. Aí é complicado, ele é um jogo problemático. Ele trava, cara. Ele trava muito. Sim. Agora, eu vou aproveitar o embalo agora que o Canha falou. Vai lá. E vou falar de um jogo que nem tá na pauta ali, que eu deixei o terceiro jogo faltando e agora que me veio na cabeça eu lembrei dele, que era o Stunt Race FX. Vocês se lembram? Que ele tinha mais ou menos essa pegada de Star Fox, que era cheio dos polígonos e tal, e eram uns carrinhos bem diferentes, tá ligado? Era tipo um... Tá, eu lembro, eram uns carrinhos Jeep, assim, antropomórficos, eles tinham carinhas, assim. Eles tinham carinha, tu buzinava, eles levantavam, assim, das quatro rodas, tá ligado? Eles davam meio que um pulo e tal. Era bem cartoon. Eu joguei esse jogo, cara, esse jogo era legal. Cara, as pistas eram muito massa, cara, tinha bem esse jeitinho, assim, do Star Fox, tá ligado? Sim. E usava o mesmo chip e tudo. Cara, que jogaço, cara, eu joguei muito aquele jogo lá. Porque além desse jogo até, ele veio, digamos, ele usa o chip Super FX, e ele veio, na verdade, depois do jogo que era o Virtual Racing pro Mega Drive. Então, o Virtual Racing pro Mega Drive, ele saiu pro arcade de 92, e no começo, lá em março de 94, ele saiu pra Mega Drive. Eu joguei isso no Mega Drive e era absurdo. E aí, tipo, 3 meses depois saiu esse jogo que era assim, bom, o que tem de jogo de corrida? Jogo de corrida era muito mais forte no Mega Drive, por causa do processador mais rápido. Então, geralmente, não tinha grandes opções de jogo de corrida no Super Nintendo que concorresse com o Virtual Racing. E esse jogo era, assim, meio uma tentativa de preencher essa lacuna aí, não era bem concorrente direto, porque tinha essa coisa mais cartoon, mas era interessante, bem legal. Mas era bem legal, mas eu vou te dizer uma coisa, Canha, aproveitando o embalo também dessa questão, que eu e meu primo, a gente sempre questionava muito, que pra mim e pra ele, a gente sempre dizia, o Mega Drive é muito mais um game pra esportes, como o Super Nintendo é muito mais um game pra games de aventura, tá ligado? A gente eu sempre tive essa visão, cara. Sempre, sempre, sempre, cara. E essa coisa futebol, dos esportes tava muito naquela... Assim, tava muito no marketing aquele de Genesis Does ou a tipo Sega Does ou a Nintendo. Nintendo, né? Tipo, né? A famosa campanha de marketing maravilhosa. Não, né? Mas assim, os caras tinham na cara dura... Mas eu até diria, na verdade, assim, que a campanha de marketing mais acertada de toda a história da SEGA era na época do Mega Drive, porque, olha, foi a melhor disputa que a SEGA teve. Eu diria que o Mega Drive foi um segundo colocado, mas assim, um segundo colocado com muita honra, por um focinho de diferença. E no Master System, o Master System tinha tudo pra ser melhor que o Nintendo 8-bits. Tirando o jogo, porque, tipo, em quantidade de jogo bom era um pouquinho dispar, e marketing. O marketing era uma bosta. E aí, depois, quando chegou Sega CD, Saturno, Dreamcast, sei lá o que os caras estavam fumando na Sega, meu. Eles cagaram. E assim, e as propagandas propaganda do Genesis, elas eram assim, ó. Se tu é um mariquinha, tu joga Super Nintendo. Se tu é um cara radical, massa pra caralho, tu joga Mega Drive. Porque Mega Drive é mais massa. Era isso que eles faziam. E funcionava. Eu acho que o Super Nintendo tem os seus méritos, mas do ponto de vista do marketing, foi um guerreiro muito valoroso o Genesis e o Mega Drive. Não, tem umas propagandas épicas do Mega Drive, assim, tem um post no Save Point sobre essas propagandas antigas, com os vídeos e tal, então deem uma olhada lá no site. Um dos melhores pra mim é aquele que, tipo, o cara queria jogar, tipo, um videogame da SEGA e o corpo não tava colaborando. E basicamente, assim, tipo, os olhos, os ouvidos, não sei o que, não estavam colaborando. E aí o cu decidiu fechar e o cara não podia cagar mais. E, tipo, era uma parada assim, cara. Era um negócio como dentro assim, do corpo. Cara, era um negócio assim. Cara, era um negócio assim, ó. O cérebro do cara tava dando tilt porque ele não podia jogar e o corpo dava vários sinais e eles davam a entender que, tipo, até o cu se revoltou e não queria mais cagar. Cara, isso meu Deus, cara. Isso, cara. Que é isso, velho? Os caras não tinham nada. Não, muito viagem, cara. Os caras não tinham nada na cabeça, cara. Meu Deus. Produto pra criança, né? Porque na época, me desculpa, mas era basicamente produto pra criança, né, cara? Não, não tinha nada muito adulto, né, cara? Era adulto infantilizado quando muito, né? Ô, Leonardo, esse chip ali que o Star Fox tinha era o mesmo que o Star Ocean tinha? Não sei, cara. Tô olhando aqui na Wiki, os jogos que saíram, assim, teve o Dirt Racer, Dirt Tracks FX, Star Fox, depois teve o Stunt Race FX e Vortex. Aí depois teve a versão Super FX 2, aí teve o Doom, que usava esse chip, e aí depois o Super Mario World 2 usava esse chip, e um jogo de Olimpíadas de Inverno. Aí teve alguns jogos que não saíram, que era Star Fox 2, que foi cancelado, o FX Fighter foi cancelado, aí tinha um Comanche que ia sair, então acabou não sendo com esse chip, não. O Star Ocean... É porque eu lembro que o Star Ocean, ele tinha uma parada assim também, e que era um jogo que não dava pra emular até um tempo atrás, né? Então, ele tinha o outro negócio, cara, ele usava aquele chip que fazia, digamos, giro de polígonos. Lembra Contra 4, que tinha aquele negócio assim que dava um zoom girando a parada? Eu acho que provavelmente usava aquilo ali, que agora eu não lembro bem qual que é o nome. Tá, mas chip. Então, deixa eu só dizer uma coisa, cara. Isso é uma parada que eu fico indignado, velho. É o cara me dizer que um computador que roda, tipo, Battlefield 4 no máximo com uma piroca do caralho A4, o cara quer emular um jogo de Super Nintendo e não consegue, cara. Isso me deixa muito indignado. Tipo, o cara compra um mega PC da NASA de 8 mil reais, roda do demônio. Aí o cara tá querendo emular um jogo de Super Nintendo. Não funciona, tá ligado? Só assim que os caras que estão lá programando emulador não estão ganhando nada com isso, né, cara? Assim, se tivesse uma graninha lá. É, mas a gente tá fazendo podcast aqui de graça, vai fazer um podcast de merda por isso? Nosso podcast é uma merda porque a gente é ruim, cara, mas a gente até tenta, sabe? Ou tira pelo Top Gear. Top Gear é difícil rodar no emulador, cara. É. Nossa, roda todo travado, cara. Para, qual Top Gear? O 1 roda perfeito. Ele é, joguei pra caralho aquele Top Gear 1 no emulador. Que foi o primeiro jogo de Super Nintendo que eu vi. Não, dois. Funciona perfeito. Não, ele cara, dá uma funciona travada, perfeito. Cara, travada, emula cara. Perfeito é no meu coisa. Nintendo DS, cara. Nossa, no DS, meu caralho, cara. É lógico que eu não entendo, né? Tu não tá emulando no computador. Emula no computador pra sim. Te ver, ó. Não, eu emulo no computador, funciona perfeito, cara. Eu não tenho o computador da Xuxa. Roda legal, cara. Ok, a Nintendo não colocou o jogo de Super Nintendo nem no 3DS ainda, cara. É uma vergonha. Não, eu sei. Foda, os caras não aprendem ainda. Cara, a Nintendo é um bando de pau no cu, cara, porque... Eles podiam estar vendendo aí as ROMs do Super Nintendo, tudo no... Nossa, pra PC mesmo, que se foda, cara. Eu pagava pra ter algumas ROMs. Nossa, o Super Metroid na Steam. Eu já comprava na hora. Não, e olha aqui, E aí, Mario Bros. 1, tá ligado? Que, convenhamos, praticamente ninguém mais quer jogar aquilo lá. Custa $5 no eShop da vida. Ninguém mais quer jogar Mario? Para, cara. Mario é animal. Não, para, pelo amor de Deus. Cara, onde é que tá Super Mario World no 3DS, cara? Pois Meu Deus do céu, velho. Tipo, sabe o que eu tava falando pro Jonas hoje? Uma outra coisa que eu tava falando com a Kathleen também. É, pra quem não sabe, com a minha esposa, que também é colaboradora do Save Point. É o seguinte, a Nintendo, tá, se ela não descobriu, talvez ela esteja fazendo inconscientemente, muitos jogos dela estão se mostrando muito melhor adaptados, muito melhores no portátil do que no console de mesa. Então, por exemplo, eu joguei Fire Emblem do 3DS. O jogo é maravilhoso, cara. O jogo é perfeito, uma obra de arte, sabe? Lindo, tudo é bonito, tudo é bem feito. E, tipo, eu olho aquele jogo no console de mesa, eu não quero esse jogo no console de mesa, sabe? Eu realmente não quero. Eu não quero ter que me sentar no sofá, ligar o Wii U ou qualquer console que seja pra jogar Fire Emblem. Eu quero ter ele na minha mão, como aconteceu comigo, que eu fui viajar de ônibus e fiquei a viagem inteira jogando ele, sabe? O Zelda ali que o Jonas tá jogando, que eu fechei também, o Link Between Worlds, que é praticamente o remake aí do Link to the Past, né? É um Link to the Past 2. Cara, ele funciona tão bem no portátil, cara, não precisa. Então, o que acontece? Eles têm que entender de uma vez qual é a característica desses jogos que eles têm na mão, e tipo, eles fazerem jogo no console, que é jogo de console, e aproveitar o portátil. Então, não tem nada mais perfeito no mundo do que jogar um Zelda Link to the Past ou um Super Mario no portátil, no 3DS, que é muito bom, sabe? E os caras não fazem, cara. Eles não fazem, velho. É impressionante, cara. Eu fico... Mas aí é a estratégia de marketing. Por exemplo, recentemente, depois inclusive do caso do Flappy Birds, a Nintendo se manifestou dizendo: nós estamos pensando em fazer aplicativos móveis. Cara, a pessoa perguntou pra eles. Aplicativos que eles falaram que não vão ser jogos. Não, aí é que tá, senhor, que tu não deixa molhar o bico. Daí assim perguntaram: jogo? Jogo clássico, jogar? Não, a gente não sabe se vai ser jogo ainda. Então, tipo assim, sério, o que que os caras estão usando, cara? Eu sei lá, os caras estão usando alguma parada muito foda. Raul, respondendo a tua pergunta, o Star Ocean foi o único de dois jogos que usou S-DD1 chip, que era um chip usado assim pra tu conseguir comprimir sprites maiores, pra tu colocar, digamos, mais conteúdo. É como se fosse assim uma maneira de rodar os dados comprimidos no cartucho pra caber mais coisa. Então foi Star Ocean e Street Fighter Alpha 2 pra Super Nintendo que usaram. Olha aí. Nossa. Star Ocean é forte o gráfico, cara. Star Ocean eu acho que é um dos jogos mais bonitos de Super Nintendo em termos de gráfico. Bom, pelo menos na minha humilde opinião, né? Pelo menos o meu PC roda Star Fox, cara. O meu PC roda Star Fox e roda tudo essas paradas aí também. Não, mas o Star Ocean já conseguiram emular. E é engraçado porque eu lembro que quando eu tentei emular Star Ocean pela primeira vez, tu tinha que fazer uma magia pro troço funcionar assim, tinha que baixar os dois softwares, fazer patch da ROM e pra começar que a ROM nem existia em inglês, né? Tu tinha que fazer um patch pra traduzir a parada, depois um outro patch pra funcionar o negócio no emulador. Tinha que ser um emulador específico, tinha que botar um plugin no emulador, era um troço de outro planeta, assim, sabe? É, e vou te dizer assim, aquela outra coisa que eu ia mencionar era a questão do chipset Mode 7, que era basicamente o que permitia o negócio que começou no Super Nintendo, que o Mega Drive teve também, que é assim, de pegar um sprite, né, um gráfico bidimensional, um jogo bidimensional, e tipo, aumentar ele, espichar, dar zoom ou girar ele na tela, como tinha no Contra 3 e Alien Wars, como tinha no Super Castlevania 4, Final no Fantasy. Mega Drive... Zelda, aproximava o mapa e tal. E aí, no fim das contas, o Mega Drive não teve, só porque o Sega CD e depois o 32X tinham essas capacidades de emular o Mode 7. Então era um diferencial que não tinha no Mega Drive que o Super Nintendo tinha. Quer dizer, era um chipset interno que permitia esses negócios aí de girar sprite, fazer coisa. Era bem legal. Super Nintendo, tem mais alguma coisa boa pra gente falar daquele videogame de merda, não? Sempre tem, sempre tem. Tá, vamos falar mais algum jogo aí. Super Metroid. Eu falo de Super Metroid, vai. Super Metroid, joguei até dizer chega. E quem mais que eu posso falar de Super Metroid? Cara, é que puta, meu. Pô, é o jogo que eu vi, foi na mesma época do The Piece of Keepers lá, que o Raul, por gentileza, me ajudou a pronunciar, porque eu não sei pronunciar essa merda assim, daquele nome. É a paz dos guardadores. Não é os guardadores da paz, é a paz dos guardadores. Tá, The Piece of Keepers. Tá, beleza. Então, aí foi mais ou menos nessa época. E foi numa época que o cara é o gamer cabaço, tá ligado? É o gamer que morre nas primeiras tentativas de jogar, tá ligado? Eu fui jogar esse jogo bem, cara, lá pros 15, 16, quando eu tava morando em Curitiba ainda. Que aí eu conheci ele e agora eu vou detonar esse jogo. E aí eu joguei do começo ao fim, cara. Porque naquela época que eu vi esse jogo, The Piece of Keepers, cara, o meu amigo era muito fominha e não deixava eu jogar, tá ligado? Eu jogava só o Master System ali e tal, e na hora de ir lá na casa dele, só ficava vendo ele jogar, entendeu? E ele ficava dando opinião. E eu sempre, puta, cara, esse bicho é muito cabaço, cara. Meu Deus, esse bicho joga mal. Quando eu tive a oportunidade, eu fechei o jogo. Cara, o que eu tenho pra dizer? Foi o suprassumo da ficção científica dentro de um game, assim, ó. Achei, cara. Achei muito da hora o game, cara. É gigante, cara. Tudo que eu explorei daquele jogo lá, olha, sem comentário. Só teve uma sala até hoje que eu não entrei. Até hoje eu não vi uma pessoa entrar naquela sala. É um beat'em up, né? Tipo um clone ruim de Final Fight. Não, nada. Super Metroid? Tá louco? Não, não. Tu tava falando do Peacekeepers, não, que tu não, bota não, o off no Super meio. Metroid, não é do Peacekeepers? Cara, não. Eu tô falando que foi na mesma época que eu conheci o Peacekeepers, entendeu? Eu conheci o Super Metroid. E o Super Metroid é uma das coisas... Cara, uma das coisas mais foda que tem, assim, é motivo só pelo Super Metroid pra comprar um Super Nintendo e jogar. Eu joguei a metade dele 3 vezes, eu joguei ele até a metade e parei. Cara, é um jogaço, cara, é um jogaço. Eu lembro quando eu comprei a Ação Games, que tinha o Super Metroid na capa, cara. E aí a dona da Game Mania de Criciúma, que não era a dona Cleide, era a dona Marta, a dona Marta tava jogando essa parada, cara, e ela tava empacada num pedaço, cara. Aí eu fiz amizade com essa mulher porque eu levei a minha revista pra lá e eu acompanhei ela fechando. O Ken é ligado nas coroas das locadoras aí, puta merda. Segundo as intenções, ó. Sabe sempre os nomes e tal. Melhor do que ser ligado nos tiozinhos da locadora, né, cara? Opa! Pois é, não sei, eu não sou. Não é? Tá bom, não. Então, que bom pra ti. Meu Deus. Tá, então, peraí, eu quero falar um outro jogo do Super Nintendo, que eu fechei pela primeira vez esse ano, em 2014, que é o Rock'n'Roll Racing. Cabaço, esse até eu fechei, brother. Tá, mas agora eu também fechei. Olha a revolta. Cabaço, até esse eu fechei, brother. Olha só, meu. Eu tava indo da revolta. E, cara, o Rock'n'Roll Racing, pô, se alguém que tá ouvindo não conhece, né? Basicamente é um jogo de corrida com uma visão isométrica. Cara. Uma visão de cima do carro, assim, angulada, né? Tocando só Rock'n'Roll clássico o tempo inteiro. E... 4 músicas. Não importa, Rock'n'Roll clássico, cara. Esse jogo é muito foda, cara. E também é um outro grande jogo pra jogar em multiplayer, né, cara? Não, perfeito. Pra jogar multiplayer, tanto cooperativo quanto versus. Uh-huh. E, cara, o mais legal é que, como eu falei, eu fechei esse ano e ele é completamente jogável, assim, ó. Não envelheceu, tá ligado? Tipo, envelheceu. Mas, cara, gráfico 16 bits, cara, se até os 3D 16 bits, assim, por exemplo, o Star Fox não envelheceu, o Virtual Racing envelheceu porque ele tinha a premissa do Mega Drive de ser um simulador de corrida e, tipo, ele foi, sabe, o avô do Daytona USA. Sim. Entende? Então envelhece por esse sentido. Já o Star Fox, pra mim, ele é uma composição de design, ele não envelhece. Mas, assim, ó, gráfico 16 bits, tipo, com sprite bidimensional, cara, eles não saem de moda, cara. Não tem, sai, assim, eu sai. Diria que os que ficaram feios hoje, para mim, falar mal do Mega Drive pouquinho, é assim, os jogos 89, 90 e tipo, os jogos bosta das duas plataformas, esses tu vai olhar hoje e pensa assim, caralho, os caras eram ruins pra danar, sabe? Mas tipo, sei lá, esses jogos tipo Altered Beast envelheceu mal, porque tinha pretensão de eu gosto ter jogar um gráfico realista. Eu gosto de jogar. É um jogo... né, basicamente. É um jogo de merda, mas tipo... Era um jogo de merda, toma. Vira lobo, vira dragão, vira tudo. Qual é o jogo do Super Nintendo que o cara vira todos os bichos que tem, bicho demoníaco do capeta? Tem um, eu até botei, tinha botado na lista pra falar, mas eu tirei, que é o Demon's Crest, que... Então, pô, é um jogo bem legal. É bom pra caramba. A gente fechou esses tempos aí, não? Pois é, fechamos no emulador lá em casa. Ah, pode crer, a gente Vocês pegou... são casados há quanto tempo? Nossa, meu Deus. Ah, faz tempo, né, cara, na real. É, faz... Pô, André, faz quanto tempo a gente se conhece? Faz quase uns 20 anos, né? É, a gente tava falando sobre isso esses dias, né? Acho que faz uns 20 anos já, mas acho que não é tanto 20 anos. Porra, não te conheci quando eu tinha 4 anos, cara. Cara, eu acho assim, foi ó, mais faz, ou menos por aí. Deve fazer tempo, porque olha, eu conheço o Raul há menos tempo e eu conheço o Raul facilmente há 15, 16 anos. Acho que mais até. 15, 16 anos? Da onde, cara? É? Claro, brother. Oh. Quando eu conheci vocês, o Bunda tava na quinta série, eu tava na primeira série, no primeiro ano. Sim, eu tava na sexta. Quando eu tava na sexta, eu tinha o quê? 11 anos, eu acho? Sim. Isso faz 17 anos. Faz 17 anos que eu te conheço. Me mostrou Warcraft 2, que não é um jogo de Super Nintendo. Voltando ao Super Nintendo. Cara, assim, ó, eu coloquei aqui na lista, por exemplo, pra não falar Super Mario World e Super Mario All-Stars, que é um remake 16 bits dos jogos clássicos do Super Mario, que aliás é muito foda, quem não jogou esses jogos antigos, pegue Super Mario All-Stars, vale cada segundo que tu jogar dele. Mas eu coloquei o Donkey Kong Country, que o primeiro, que além de ser um jogo que é tipo Mario, mas é diferente, tem um gráfico que é assim, é um gráfico 3D pré-renderizado feito em sprites 2D, então assim, é um macaco 3D, jogo 2D. Entende? Dentro da limitação da parada. E o jogo era lindo pra época, o jogo é lindo ainda hoje. E assim, Super Mario World eu não fechei. O Super Mario All-Stars eu não fechei, o Mario 3. E tipo, o Donkey Kong Country eu fechei com 101%. Que eles tinham assim, o Donkey Kong Country primeiro. Tinha 101%, o 2, 102%, o 3, 103%. Cara, esse jogo... foi assim, as músicas me gravaram muito, os mapas e alguns cenários, sabe, né, cara, era cara os cenários e certas coisas que o cara tinha pra resolver, não era bem um puzzle assim, mas na dificuldade do platformer de tu sacar por onde que era, e a questão de completar também o jogo 101%, que tinha que achar todos os balões, achar todas as letras, foi um jogo desafiador que me marcou, porque eu tive o privilégio de jogar ele junto com um primo, que era o primo que tinha o Super Nintendo, com dois controles, então ao contrário do Mario, que tinha aquela história, tu joga com o Mario vermelho, depois tu joga com o Mario verde, cada um na sua vez, o Donkey Kong Country tu tinha aquela história assim, ia os dois macaquinhos, e tu podia em algum momento trocar o macaquinho, eles faziam um negócio, era todo descolado o jogo, eles davam um gritinho de macaco e davam um high five assim, e sim, trocavam de lugar, então tinha parte que tu podia fazer, daí se tu ia lá morria, o outro assumia e tinha que achar um barril que tivesse um macaco, então o jogo tinha aquela coisa de tu completar ele com 101%. Ele, na verdade, assim, ele surgiu como uma tentativa, assim, tu pensar, a Nintendo teve um trabalho fácil contra a Sega. Não teve. Não. Na época, a Sega tava com o Sega CD, lançando o Sega 32X e lançando o Saturno. E, tipo, todo mundo tava assim, não, porque a Sega tá fazendo coisa legal e tal, e o Mega Drive tava lá meio paradão no tempo, tava forçando algumas coisas. E eles pegaram e fizeram assim. Fizeram todo jogo renderizado com a ilusão de ter um 3D em animação de, tipo, sequências de animação de 24 bits, convertida para 16 bits para colocar no Super Nintendo. Tipo, eles renderizaram, sei lá, nos PC foda, que seria os PC da Pixar da época, praticamente. Sim. E aí colocaram o gráfico que, tipo assim, todo mundo que tinha Super Nintendo ria de quem tinha Mega Drive, porque dizia, puf, olha isso e olha o que esse merda drive, como dizia minha prima, olha o que o merda drive faz e olha isso. Super Nintendo é muito melhor. E esse jogo, assim, o design do jogo, a música do jogo, a jogabilidade, os cenários, como funciona, assim, ele é um platformer bem polido, que tem alguns elementos de puzzle, ele tem essa coisa do completismo, então tu tinha que pegar, pra conseguir o 101%, todos os balões, tinha que pegar, os balões acho que era vida, né? Mas tinha que pegar... tinha que pegar a quantidade de banana, tinha que pegar as letras Kong, tinha que achar fases secretas, que tinha às vezes, por exemplo, na fase, tu tinha que pegar um desvio e entrar no mocó lá na fase pra achar essa fase completa. Não, e assim, cara, o Donkey Kong era aquele jogo que, a minha lembrança, eu tive um primo, o mesmo primo que teve o Super Nintendo, Nintendo 64, morou nos Estados Unidos. Eu não sei se lá foi a primeira vez que eu vi, mas isso não faz tanto tempo assim. Quer dizer, né? Não era bem na época do Super NES. Mas eu lembro de lá, a gente na casa da namorada dele na época, jogar Super Nintendo, jogar Donkey Kong e olhar aquele gráfico e falar, caralho, velho, isso é sacanagem, cara, esse gráfico num videogame. Era animal, parecia, tinha a ilusão justamente de ser tudo 3D. É, não, e outra, né, a nossa mente na época, o cara olhava e isso é perfeito, tá ligado? Tipo, não tem, cara, era fora, totalmente fora da curva, sabe? Negócio, era, não sei, cara, era tu olhar o The Last of Us no primeiro ano do Play 3, sabe? Tipo, como se fosse isso, assim. É, ou seja, não tinha como, sabe? Impossível, não acreditava. Então, animal. Donkey Kong é foda. O Donkey Kong, eu fechei também o primeiro e o segundo, cara. Não cheguei a fazer o 101%, mas, porra, são dois jogos muito bons, cara. Muito fodas. E o, cara, e o é gráfico... Um jogo... E além do gráfico, a trilha sonora é... A trilha sonora é fenomenal. Acho que é David Wise, né? E sabe que esses dias eu peguei o emulador de Super Nintendo aqui, eu joguei o comecinho ali do Donkey Kong 2, que é o que eu gostava mais, né? Eu achava mais legal que o primeiro. E porra, ele era um jogo difícil pra caralho, cara. Daí eu fiquei pensando, nossa, quanto tempo eu fiquei jogando isso aqui quando eu era criança, até aprender todas as fases e conseguir fazer, passar isso tudo sem morrer, né? Tu gostava mais do 2 por causa da Dixie, a macaquinha malandrinha, não? Loirinha? Eu acho que sim, ela tinha uma ela uma girava o cabelinho, ela virava ele. Ela girava o cabelo. Ela tinha uma pepeca. Olha só, mano. Eu acordei só pra falar isso. Quem aqui nunca teve tesão por uma macaquinha virtual, né, André? Pois é. E sei lá, eu achava o 2 mais legal. E o 2, eu tinha o cartucho original do Donkey Kong 2 e ele vinha com CD com a trilha sonora, cara. Que... Nossa, cara. Nossa, que massa. Caralho, tu tem, não tem mais isso? Cara, eu acho que eu ainda tenho esse CD, mas ele deve estar meio estragado, assim, meio arranhado, mas eu posso dar uma procurada. Mas, pô, ele era... Sério, se tiver, manda foto, eu vou botar no post. Uhum, e ele era... E a trilha sonora é muito agradável de ouvir do... Não, é animal. O 2, cara, é muito foda. É isso aí. Quem mais vai falar algum jogo aí, então? Jonas, tem mais algum? Eu já falei do Prince of Capers, né, cara? Já falou. Mas assim, ó, eu acho legal falar que é um jogo que é do estilo do Final Fight, sim, o nível de dificuldade é bem grande, cara. E é legal desse jogo, cara, que tu podia escolher os caminhos que tu queria seguir, tá ligado? Que ele tinha um monte de caminho alternativo, então por mais que tu fechasse uma vez o jogo, tu podia fazer uns caminhos diferentes. E tinha um personagem... Ele tinha um valor de replay. Sim, tinha um valor de replay e tinha um personagem específico, cara, que aparecia lá pela metade do jogo, tá ligado? Que era o Norton, um personagem meio apelãozinho assim, ó, que dava pra jogar com ele, tá ligado? Era massa, cara, um jogo que eu explorei pra caramba. Mas enfim, o Super Nintendo, cara, ele é um videogame que ele teve muitos bons RPGs. Dá demais, e... né? Muita coisa. Uhum. E inclusive, por conta disso, tem vários bons RPGs que acabam ficando meio esquecidos, assim, eu acho que o Terranigma foi um deles, cara, ele... Cara, ele era um action RPG, assim, ele tinha um gráfico muito bonito também, assim, e ele tinha uma história muito louca, sabe? Apesar de que eu não joguei os outros dois jogos da trilogia ali, do que ele faz parte, eu só joguei ele, né? E a trilogia do Super Nintendo? É, os outros dois jogos são Act Riser e Soul Blazer. Olha isso. Bom, o ActRaiser é famoso. O Terranigma eu nunca tinha ouvido falar, mas o ActRaiser é bem famoso. Aham. Uhum. Mas o ActRaiser não é RPG, ele é um jogo de plataforma, eu acho. É um platformer, isso. Aham, uhum, mas ele faz parte da mesma série. E o Terranigma, ele tem uma história muito louca, assim, que tu começa num vilarejo que fica dentro do planeta, assim, sabe? Então, tu tinha falado lá daquele chip que podia fazer uns gráficos... em perspectiva, né? E quando tu andava pelo mapa no começo do Terranigma, tu realmente tinha a impressão de estar andando dentro do planeta, sabe? Aquela superfície curvada e tal. E daí, tipo assim, no começo do jogo tu faz uma cagada que tu transforma todo mundo do vilarejo que tu mora em cristal, ou alguma coisa parecida com isso. Daí tu tem que sair do teu vilarejo pra desfazer a cagada que tu fez. E depois que isso acontece, tu sai de dentro do planeta e vai para a superfície do planeta e tem que ressuscitar a natureza e ressuscitar os continentes e tal. E é bem louca a história, é um jogo que eu fiquei bem impressionado quando eu joguei e quando eu fechei assim, com a história. E é um jogo que cai nessa categoria de RPGs meio esquecidos, assim, é, né? Porque o pessoal... Esse aí, eu joguei... Pode falar, André, vai lá. Não, eu joguei bastante Terranigma, mas não fechei. Eu só lembro de tu me contar a história dos plot twists que rolam no final, assim. E, tipo, a história é muito, muito louca, né? É tipo um bagulho... Cara, eu acho que eu colocaria junto aí, só pra citar rapidamente, um outro RPG nem tão reconhecido quanto Final Fantasy ou Chrono Trigger, que é o Earthbound, ou Modern, né? Tá, eu ia falar desse jogo, porque é um jogo super simples. Sim. Tá, mas... galera, desculpa interromper, mas é que aproveitando o embalo também, cara, eu não vou poder deixar de citar o Secret of Mana, né? E o Legend of Gaia, uma coisa assim, né? Ah, tô ligado? É, cara, joguei dos dois também. Secret of Mana mesmo, que é mais action RPG assim, ó. Nossa, muito da hora, cara. E Raul, o ActRaiser, ele é um jogo também pela mesma empresa, que era a Quintet, mas tipo, o Terranigma, ele era trilogia livre, assim, uma trilogia frouxamente conectada com outros jogos da Quintet, que era Soul Blazer e Illusion of Gaia. Então o ActRaiser é a parte, assim, é meio diferente. Mas também tem, na verdade, tipo, parece que o Terranigma tem um negócio assim, meio tipo do. Tipo, de da criação do mundo, assim, que também é tema do ActRaiser. A conexão é mais na temática mesmo. Sim, é, como eu falei, eu não joguei os outros jogos, né? Eu só acabei vendo ali. Mas ainda nessa coisa dos RPGs meio esquecidos, tem o Breath of Fire, que. Sim. É, já mais conhecido. Esse não é esquecido, né, pô? Não é tão esquecido, mas eu acho que ele parou ali no PlayStation, né? Foram os últimos jogos da série. Jogo, né? Não continuou. Uhum. Tem mas aquele que. Jogos... Tem um que era um magrão, cara, que era tipo um gurizão com um cachorro que ele entrava numa máquina assim e era teletransportado para um mundo estranho. Alguém lembra o nome desse jogo? Era de Super Nintendo? Cara, eu não lembro. Eu não sei qual que tu tá falando, mas acabei de lembrar de um RPG que a gente gostava muito, que era o Robotrek. Robotrek, pô, esse jogo era do caralho. Eu acho que era construía, da também. Tu construía os teus robôs, cara. Pô, era muito foda esse jogo. Uhum. O que eu tava falando era Secret of Evermore, o nome. Ah, Secret of Evermore. Eu conheço pelo nome só, não joguei. O cara, o Earthbound, ele tem no Virtual Console do Wii U. Eu quero comprar de certeza, assim, tipo, eu botei na wishlist ali porque agora a Nintendo tá fazendo um pouquinho mais de promoção nessa parada aí, né? Não chega ao nível do Steam de promoção, mas estão fazendo mais. E recentemente, com os pontos que tu ganha, com cada produto que tu compra, tu ganha pontos, né, na Nintendo, lá, Nintendo Club. E eu peguei eu esqueço de olhar o catálogo do que tem grátis, entre aspas, lá. Mas eu peguei o Super Mario RPG, que é muito reconhecido e, tipo, foi bem coincidência. Eu comprei uma revista Old Gamer, que é uma revista que eu tô gostando, com Super Mario RPG na capa, e fui olhar o Nintendo Club depois de muito tempo e tava lá o jogo e eu tinha bastante pontos sobrando, sabe? Ah, já sei, é porque eu fui cadastrar o Bravely Default que eu comprei. E aí eu peguei Super Mario RPG. O Earthbound, na verdade, assim, ele é um jogo conhecido, mas ele é um jogo, digamos assim, não tão reconhecido no sentido, tu fala assim, Final Fantasy, beleza, Earthbound não é qualquer um. É. E na real, assim, eu não joguei, mas eu já li bastante sobre esse jogo, eu já vi um monte de gente surtar com esse jogo. Sim. E basicamente, eu tava lendo sobre esse jogo hoje, mais cedo, e tipo assim, ele é um jogo que ele tem uma mecânica de RPG bem simplista, meio genérica. E tem matemática pesada, não é? É isso mesmo. Mas é uma temática assim, bem fora do padrão RPG medieval, blá blá blá, sabe? Então, é que assim, ele tem um negócio de ser, tipo, tempos modernos. Então, assim, os inimigos são coisas assim, tipo, uns hippie retrô e tem umas crianças, tipo, de Halloween, esses são os inimigos. E aí, tipo, tem dinheiro atual, que aí quando tu volta, tipo, tu tem as missões todo dia, volta pra casa e, tipo, teu pai deposita no banco, tu pode sacar no caixa eletrônico pra comprar as paradas. E as armas, assim, tipo, tipo frigideira, bastão de beisebol, essa parada. Então assim, ele é um jogo de gráfico simples, a mecânica dele como RPG é simples, e diz a lenda que a trilha sonora pode ter até músicas memoráveis, mas é uma trilha sonora que não é assim, tipo, muito rebuscada, no sentido de trabalho. Sim. Como trilhas do Nobuo Uematsu e outras trilhas aí marcantes. Mas tipo, que a grande diferencial dele é que é um jogo, tipo assim, ele é psicodélico, ele tem alguma coisa de esquisito que te mantém. Totalmente psicodélico. E até o jogo, o nome original dele em japonês... Ele te deixa inquieto quando tu joga, assim. Tu sempre sente que tem alguma coisa errada com aquilo, né? Não sei, pelo menos o que eu acho quando eu joguei. E aí ele tem essa parada que o nome original dele em japonês era Mother, era mãe. Isso. E que tem toda uma parada, tipo, de uma fase lá mais pra frente que, tipo, é como se o cara tivesse, tipo, dentro do útero sendo abortado. Então, diz que tem coisa psicodélica demais e que o jogo é curioso, ele é esquisito o suficiente pra, tipo, é um jogo simples e tu fica voltando e jogando. Então é um jogo, acho, animal. Que merece ser jogado mesmo. Eu não posso deixar de citar o podcast do pessoal lá do Overkill, né, dos nossos amigos que era dentro do Super Controle, agora estão com um site próprio. E eles têm um podcast sobre a série Mother que ficou muito legal. Eles jogaram tudo e fizeram o cast. Então, recomendo. Vai estar o link no post aí. Falando um pouco do Super Mario RPG ali que tu falou, João. Ele era um jogo bem diferente da série normal do Mario, digamos assim. Sim, totalmente. Ele tinha um climão meio sombrio, assim, né, cara? Ele era um... Eu tenho a impressão que ele não era pra ser um jogo do Mario, que acabaram botando Mario nele, porque foda-se, assim, mas ele era todo também meio esquisito, meio... meio deixava a gente inquieto, sabe? Na verdade, na época da produção, foi... o que se fala é que tinha uma conexão muito grande entre a Square e a Nintendo, pelos motivos que todo mundo já sabe, né? A Square lançava os jogos dela, Final Fantasy e tal, na Nintendo só, praticamente. E assim, aquilo ali meio que foi o ápice desse bom relacionamento, sabe? Das duas empresas. Assim, foi uma coisa tipo, poxa, a gente tem que fazer um jogo que junte o melhor dos dois mundos, sabe? Não que a Square já não fizesse coisas boas, mas enfim, né? Assim, como fazer algo do jeito Square de ser com os personagens da Nintendo, digamos, uma coisa assim. Então... Não, mas tu considera que o clima é mais sombrio mais sombrio e esquisito do que o filme do Super Mario? Porque aquilo eu acho que é o pior que chega. Não, né? Não tem como. Mas esse clima sombrio e esquisito do jogo ali, do Super Mario RPG, eu não acho que é uma coisa negativa, eu acho que o jogo é bem bom, pra falar a verdade. Não, ele é muito bom, mas eu concordo com o Raul, eu entendo o que ele quer dizer, porque realmente quando tu pega o jogo, não é aquela sensação de Super Mario, de alegria e alegria, sabe? Vou sair pulando aqui e tá tudo bem. Matando tartaruga, que alegre que eu tô. Tipo, matando todas as tartarugas. Roubando dinheiro das paredes dos outros, usando drogas. Entrando pelo cano. Queimando criaturas, entrando pelo cano, é uma beleza. E então, é só. Mas assim, ele é. Né, toda a temática é Mario, assim e tal. Mas ele realmente tem um clima um pouco diferente. Mas é um jogo que eu quero fechar. Eu joguei um pouco em emulador, bem pouco mesmo, e eu tenho que fechar esse jogo, sabe? Cara, um jogo que eu botei aqui pra citar, que é um jogo que eu joguei bastante, que sou fissuradão, é o Killer Instinct do Super Nintendo. Nossa, eu joguei. Alguém muito além também. De mim. Isso aí eu era um... Mas esse aí eu tinha original também. Eu tenho vinha agora. Com a trilha sonora o original, tu tem também? Vinha. Tinha também? Mas esse aí eu tenho certeza que eu perdi esse CD. Sim. Eu não tenho mais, infelizmente. Então, eu citei dois jogos aqui que são da mesma empresa, que é a Rare, que usava essa coisa de fazer o gráfico 3D e depois mandar o gráfico pra fazer os sprites e colocar no Super Nintendo. Então, tipo, tinha uma mecânica de jogo diferente do Street Fighter e algumas coisas com mais pra trás 2 segundos pra frente, tinha poucas meia-luas e basicamente ele era um jogo que era muito mais violento do que o Mortal Kombat. Então, assim, Mortal Kombat já não se levava a sério, era violento, que eles tinham, sei lá, os caras decidiram, vamos avacalhar de vez com essa pirada. E aí assim, pô, mas os bonecos são meio difícil de jogar aqui nessa parada, tudo esses pra trás, 2 segundos. Tá, então vamos botar esse bonequinho aqui, o Cinder. Aí botaram lá a Cinderela, que era 2 pra frente, e apertar qualquer botão, ele fazia 1 milhão de golpe, foguinho, e saía voando, e era a diversão dos noobs, né? E também tinha outra coisa, que tipo... combo, a primeira vez que eu tive contato com combo na minha vida foi no Killer Instinct, eu não sei se teve antes. E basicamente, tipo, no Killer Instinct eles tinham uns combos ridículos, assim, do tipo... Não, eu acho que o Super Street Fighter é mais antigo que o Killer Instinct, talvez. Mas, de uma certa forma... Ah, não, mas o combo, cara... o Killer Instinct marcou muito mais com os combos, cara, me desculpe. Então, mas marcou porque era assim, tipo, combo de 82 hits. Exatamente, por isso que eu E também tinha uma coisa que era marcante, assim, ó, eu acho interessante que a gente sempre pensa no videogame no aspecto visual, mas a parte auditiva é muito forte. Então, por exemplo, sim, assim, ó, tinha um narrador e cada combo com um, dois, tipo, com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 hits, tipo, até um certo número, tinha um nome específico. Então, sim, era assim, ó, triple combo, super combo, ultra, o hyper combo, uhum, o ultra combo era lá pra cima. Então, sim, tipo assim, tinha o triple, o super, que era 4, o hyper, que era 5, e era marcante. Ultra, aquele narrador era uma das coisas mais marcantes. A coisa mais massa é o combo breaker. Que até tipo, depois se, tu lê, se tu lê combo breaker, a voz vem instantaneamente na tua cabeça, né, cara? É um dos mais emblemáticos da história, com certeza. É, então, tipo, põe aí o áudio na edição, né? É. Exato. E o jogo era marcante por essa parte gráfica, mas a parte do áudio era muito foda pra mim. Era um jogo de jogabilidade bem difícil, eu diria, que é um jogo, de primeiro lugar, desequilibrado, porque tinha boneco muito mais fácil de jogar que os outros. E em segundo lugar, assim, ele é um jogo bastante técnico. Então, não sei se alguém tipo Futuca, que joga mais pro, ia defender tanto, assim, mas ele era um jogo difícil. O pessoal hoje em dia fala que assim, na verdade, Killer Instinct não era um jogo tão bom de luta. É, ele era legal, tem todo aspecto, pegou na época certa, o gráfico, mais o som e tal, mas olhando hoje pra trás, né, ele não é nenhum Street Fighter 2 e talvez ele não seja nenhum Mortal Kombat. Eu acho, sim, que ele é cool, sabe, ele só não é tecnicamente tão bom. Né? Mas... Sim, não, eu diria assim, por exemplo, que o único Mortal Kombat que é um bom jogo de luta foi o Mortal Kombat 9, mas sim, o grande, sim, mérito dele é pegar todo o legado da nostalgia dos primeiros Mortal Kombat e ajustar aquilo num excelente jogo de luta competitivo. O Jonas ia falar alguma coisa? Ah, sim, não, a sequência de golpes que tinha no Killer Instinct, cara, não tem pra bater, cara, eram sequências bem feitas, tá ligado? Puta, cara, dá pra fazer uns encaixes de combo muito da hora, meu. Muito da hora. Tem, é massa. Tem eu lembro de jogar numa loja aqui da cidade, de Criciúma, que eu não tinha o Super Nintendo, mas naquela época eu já tava meio querendo ter um por causa do Killer, sabe? Tipo, olhava e ia toda a vida lá e às vezes o cara deixava jogar, às vezes não, sabe? Então, tinha uma loja que tinha aquele stand do Super Nintendo que os controles saíam num negocinho finesse. Isso, eu não queria fazer propaganda, porque eles são concorrentes dos nossos patrocinadores e também não estamos pagando porra nenhuma. Cara, assim, ó, jogo de Super Nintendo teria pra gente falar a noite inteira. Se tu for puxar outras coisas, eu citei 3 jogos, mas, por exemplo, assim, Sunset Riders me marcou pra caralho. Ah, Sunset, eu gostava, Riders, de contra... Cara, assim, uns rápidos, tipo, pô, os próprios de futebol, né, o International que foi falado, o Side Pocket de sinuca, cara, era divertido pra caramba, sabe? É, mas Top eles não Gear são exclusivos, não são exclusivos do Super Nintendo, né, pô? Não, mas não dá pra limitar pro exclusivo, né, cara? Não, assim, coisa... ó, por exemplo, o Sunset Riders do Super Nintendo era 1000 vezes melhor que o do Mega Drive, que era diferente, o Super Nintendo, sim, era quase diferente. Um pote do Arcade. Aí depois tu compara, tipo assim, Aladdin do Mega Drive, massa pra caralho, Aladdin do Super Nintendo, uma bosta. Tá, cala a boca. Tá, olha só. Então, antes... Nossa, meu Deus. Antes que a discussão fique muito séria. Eu vou fazer um gameplay do Super Nintendo do Aladdin, cara. Eu vou jogar na tua cara como é melhor, cara. Tá, olha só. A gente vai combinar o seguinte, então. A gente vai terminar essa discussão num outro cast, porque tem muito jogo de Super Nintendo pra falar. Também tem muito jogo de Mega Drive. Vai ter a parte 2. A gente tem que fazer um reto. Tia, ó, teve o do Mega, teve o do Super. A gente tem que fazer um cast, tipo, Mega versus Super. E daí a gente vai ter um bloco só falando do Odin, pro Jonas aprender a lição dele. Tá bom, então. Cala a boca. Tá, então chega. Por hoje, cara, chega. Vou jogar na tua cara, Ladinho. É isso aí, acabou por hoje então, pessoal. Bom, pessoal, então esse foi o nosso cast dos clássicos do Super Nintendo. Vai ter a segunda parte, quem sabe até mais, porque tem muito jogo pra falar. E a gente agradece pra todo mundo que ouviu e até a próxima. Valeu. Valeu, falou. Super Nintendo é muito melhor que Mega. We'll be right back. Do céu, do céu! Rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá!